beijando como se fosses tu. Fado do encontro. Fizeram dueto Marisa e Tim. Palavra do dia. Ginástica e exercitar-se nu. A ginástica é uma modalidade desportiva que envolve a prática de uma série de movimentos e que requer força, flexibilidade e coordenação motora. A ginástica desenvolveu-se na Grécia Antiga a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados e era muito diferente da modalidade hoje praticada. A ginástica na Grécia Antiga consistia na prática de exercícios físicos lentos e metódicos. A palavra ginástica tem origem no grego, que significa treinar e, em sentido literal, exercitar-se, e deriva de gymnos, que por sua vez significa nu. Os gregos exercitavam-se, faziam ginástica nus. palavra do dia na rádio e também em antena1.rtp.pt. Bom 2019, Mafalda Lopes da Costa. Temperaturas máximas previstas para amanhã: Braga e Faro 17 graus, Viana do Castelo, Porto e Aveiro 16, Coimbra 15, Lisboa 14, Viseu vai ter uma máxima de 12 graus, Vila Real 11, Bragança 10, a Guarda vai ter uma temperatura máxima de 9 graus. Na próxima hora vamos ter futebol da Taça da Liga, acompanhamos o Desportivo das Aves Benfica. A 21 horas, vento nos Açores, Sente-se Informativa com Nuno Carvalho. A oposição no Brasil vai boicotar a tomada de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil com Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Partido Socialismo e Liberdade e o Partido Comunista anunciam que não vão ter deputados presentes na cerimónia de dia 1 em Brasília. Para a tomada de posse de Bolsonaro, são esperadas dezenas de chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já entrou no capital do Banco Montepio com 75 mil euros. É o valor do investimento inicial da Santa Casa na Caixa Económica Montepio Geral. O investimento no banco provocou uma grande polémica, sobretudo perante as informações de que a Santa Casa entraria com 200 milhões de euros. A Associação Mutualista Montepio Geral decidiu este ano vender até 2% do capital do banco a entidades do setor social. Três feridos graves, cinco desalojados, é o resultado da explosão de gás num prédio em Carenque, na Amadora. A explosão aconteceu no primeiro andar de um edifício com três andares, confirmaram à Antena 1 os bombeiros voluntários da Amadora, e deveu-se à acumulação de gás na casa, que ficou sem condições de habitabilidade. Os três feridos graves foram transportados para os hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e de Coimbra. Cinco pessoas ficaram desalojadas. O descarregamento do elétrico 25 em Lisboa foi provocado por erro humano. O inquérito descobriu que o guarda-freio não respeitou a sinalização específica nem acionou de forma correta os sistemas de travagem. A perícia apurou que o elétrico da carreira 25 se encontrava em boas condições de funcionamento. Segundo as testemunhas e os indícios recolhidos no local do acidente, o elétrico desceu a rua desgovernado e em excesso de velocidade para a curva que tinha de fazer, de raio muito reduzido e com declive descendente. O acidente de dia 14 provocou dezenas de feridos entre os passageiros e ocorreu no cruzamento da rua São Domingos à Lapa com a rua Garcia de Horta. A artista Joana Vasconcelos vai instalar uma obra de arte na escadaria dos históricos Armazéns Bon Marché, em Paris, e vai decorar as montras da loja entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro. A instituição da moda na margem esquerda do rio Sena, o Bon Marché, já acolheu artistas como o chinês Ai Weiwei, a japonesa Xiaoru Shiota e, este ano, o argentino Leandro Erlich. Joana Vasconcelos vai instalar junto à escadaria principal dos Armazéns Bon Marché uma peça de grandes dimensões chamada Simone, em aço e ferro, com mais de 30 metros de comprimento e 10 de altura. A instalação simboliza uma valquíria. Os números do Euromilhões sorteados esta noite são o 13, 16, 34, 35, 45 e as estrelas 10 e 12. Já acabou o Tondela Nacional da Madeira, a equipa do continente venceu por 2-1. O desporto vem já a seguir na rede mundial de emissores da Antena 1. Termina aqui esta Sente-se com Nuno Carvalho. O desporto vai em permanência em antena1.rtp.pt. Temperaturas máximas previstas para amanhã: Faro 17 graus, Porto 16, Coimbra 15, Lisboa 14, Paris vai ter uma máxima de 6 graus. Já a seguir, João Gomes Dias com o futebol da Taça da Liga. Antena 1, Liga Portugal. Mulato Astatke em Portugal. 50 anos de Etio Jazz, celebrados em dois concertos do músico da Etiópia. Lisboa, 11 de janeiro, Capitólio. Braga, 12 de janeiro, Teatro Circo. Mulato Astatke, uma lenda viva e uma grande influência. Lisboa, 11 de janeiro, Capitólio. Braga, 12 de janeiro, Teatro Circo. Concertos, Antena 1. O que é que há de comum entre Teresa Vilaverde e Lady Gaga? Quando alguém tem uma doença, quando há um conflito no país, quando há uma guerra, as pessoas fazem o possível para facilitar a vida às outras. As pessoas ajudam-se em família. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Colo e Assim Nasce Uma Estrela fazem parte da lista dos 10 filmes mais marcantes do ano. O Balanço do Ano no Cinemax, sábado, às 6 da tarde. Liga ao cinema. Ligue à Antena 1. Antena 1. Marco de Canaveses e Penafiel, 95.2. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão de Desporto, onde vamos acompanhar com relato o encontro entre o Desportivo das Aves e o Benfica. Já a partir das 9:15 da noite, à mesma hora, vamos acompanhar com informações o Rio Ave Passos de Ferreira. Dois encontros da Taça da Liga, sendo que só no Aves Benfica vai sair o segundo emblema qualificado para a final a 4 desta competição, uma vez que o primeiro já é conhecido, é o Sporting Clube Braga, equipa que vai organizar essa final a 4, vai lá estar para tentar ganhar o troféu. E, Eduardo Gonçalves, acompanhaste o triunfo do Braga em Setúbal, que garantiu essa qualificação tão desejada à equipa de Abel Ferreira. É bem verdade. Com 0-0 ao intervalo, o Sporting Clube de Braga, depois, no segundo tempo, a construir uma vitória robusta por 4-0 frente ao Vitória de Setúbal aqui no Estádio do Bonfim. Uma vitória que começou a desenhar-se a partir dos 52 minutos, atrás o deficiente de Baba para Joel Pereira. Wilson Eduardo a interpor-se, antecipou-se e depois entregou de bandeja para Paulinho, no coração da grande área, fazer o primeiro golo da partida. Aos 58 minutos, ou seja, 6 minutos depois, novamente Wilson Eduardo, agora do lado direito, levou toda a gente à frente, foi à linha, cruzamento atrasado para Paulinho bizar no encontro. 75 minutos, Ailton vai à linha no lado esquerdo, depois Wilson Eduardo com o calcanhar a colocar a bola ao poste mais distante de Joel, ao poste esquerdo, e a fazer o 3-0. Finalmente, 88 minutos, canto no lado direito, a bola a pingar tipo a oferta de Natal ali na pequena área, e com um toque ao de leve, Pablo, o central, a fazer o 4-0. Quase no final da partida, por acumulação de amarelos, André Pedrosa, no Vitória de Setúbal, viu o cartão vermelho, foi mais cedo para os balneários. Vitória de 4-0 da equipa bracarense e o Sporting Clube de Braga, naturalmente, a seguir para a Final Four desta Taça da Liga. E com o pleno, Eduardo Gonçalves a acompanhar este encontro, 3 jogos, 3 vitórias para a equipa do Braga nesta fase de grupos da Taça da Liga, marcou 11 golos, sofreu apenas um no outro jogo deste grupo B, que se realizou também às 7 da tarde. O Tondela recebeu e venceu o Nacional, Tondelenses que fecharam o grupo na segunda posição com 6 pontos. O Vitória de Setúbal e o Nacional terminaram com apenas um ponto conquistado. Desporto, Antena 1. Antes de fixarmos nas decisões do Grupo A, na Vila das Aves, nesse Desportivo das Aves Benfica, a Antena 1 está, claro, em todos os estádios, está também na outra partida do Grupo A, que tem frente a frente os emblemas que já não podem chegar à tão desejada final a 4, mas Pedro Ferreira, boa noite, bem-vindo também a esta emissão, vais acompanhar esse Rio Ave Passos, acredito, provavelmente, que com pouco público nas bancadas, atendendo ao facto destas duas equipas, como disse, já nada poderem fazer em termos de qualificação. Pedro Ferreira, penso que não é possível escutar o Pedro neste momento. Já vamos tentar recuperar então a ligação ao Pedro Ferreira para sabermos as escolhas dos dois treinadores e também para percebermos de que forma é que em Vila do Conde as duas equipas estão a preparar este jogo que já nada conta para elas. Não sendo possível avançarmos para a Vila do Conde, vamos então para a Vila das Aves. Peço o som que é cuidado pelo Rui Coelho, já aqui estamos a escutar esse mesmo som. Para este Aves Benfica, a reportagem do Paulo Vidal, comentários de Vítor Martins, relato de Carlos Rui Abreu. Vamos lá a essas decisões, a saber quem é o segundo apurado para a final 4 da Taça da Liga. Boa noite, João, ouvintes da emissão mundial da Antena 1, Aves ou Benfica, a discussão de quem avança para a Final Four da Taça da Liga em Braga, a jogar de 22 a 26 de janeiro no Estádio Municipal da cidade de Ilhota. Para já o Benfica está em vantagem neste grupo, tem 6 pontos, em caso de empate avança para essa Final Four. Já o Aves com menos 2, tem 4, tem de ganhar para chegar a essa fase da competição. O Aves, que nunca na história bateu a formação do Benfica, o melhor resultado que tem frente aos encarnados foi um empate em 2000-2001, aqui neste mesmo recinto, um empate a 4 bolas. Ou seja, a formação orientada hoje por José Mota tem de fazer aquilo que nunca fez na história, bater a equipa do Benfica. Já a formação encarnada, que vem de uma boa fase nesta temporada, é a melhor fase da época depois de o início periclitante, esteve mesmo em causa a continuidade do técnico Rui Vitória. A partir daí a equipa engatou e está aqui agora a um empate de chegar a essa Final Four. O Benfica, que é o recordista de triunfos nesta competição, tem 7, mas o ano passado falhou a Final Four de Braga. Há duas temporadas esteve no Algarve nessa final que acabaria por ser conquistada pela formação do Moreirense, numa final diante do Sporting Braga. O Benfica a cair nessa fase da prova nas meias finais. Hoje o Rui Vitória não faz grandes alterações daquilo que tem sido o 11 habitual da equipa do Benfica. Já o técnico José Mota faz algumas mexidas, mas já lá vamos às escolhas dos treinadores. Para já, uma passagem pelo repórter da Antena 1, Paulo Vidal, porque está, Paulo, um bom ambiente nesta noite fria aqui na Vila das Aves. Está de facto muito fria à noite na Vila das Aves para esta partida da Taça da Liga, com, apesar de tudo, bom ambiente nas bancadas, muito embora nesta altura os adeptos estejam a resguardar-se desse frio intenso que se faz sentir nestes minutos que antecedem o pontapé inicial do encontro. Temos suplentes do Benfica nesta altura no túnel de acesso ao relvado. Já se sentaram os suplentes de José Mota. Aguardamos a qualquer instante pela entrada das equipas no relvado, nessa partida que vai então decidir o segundo finalista, ou se quisermos semifinalista, porque primeiro jogar-se-ão as meias finais nesta Taça da Liga. João Félix é um dos últimos do Benfica, também Krovinovic, ainda Jonas que será suplente esta noite na partida frente ao Desportivo das Aves. Não tarda, teremos então as equipas aqui no acesso ao relvado do estádio do Desportivo das Aves. Vamos aos 11. A equipa do Desportivo das Aves terá Bernardo na baliza, depois Rodrigo Soares à direita, Vítor Costa à esquerda, dupla de centrais Jorge Felipe e Carlos Ponque, no meio-campo Vítor Gomes e Falcão, também com a companhia de Ruben Oliveira. Para o ataque, Mama Baldé, Hamilton e Derlei. Já a formação do Benfica terá nas redes Sevilar, depois André Almeida, Ruben Dias, Jardel e Yuri Ribeiro, Faiza, Jetson e Pizzi, Zivkovic, Franco Servi e Seferovic. No banco da formação Avense estão o guarda-redes suplente Anne, depois Defendi, ainda Eluni, Farinha, Nildo Petrolina, Nelson Melanho e Bruno Gomes. O banco do Benfica, o guarda-redes suplente é Bruno Varela, ainda Corchiá, Jonas, Alfa Semedo, Sálvio, Krovinovic e João Félix. O arte da partida é Fábio Veríssimo, vai ser auxiliado por Pedro Martins e Bruno Trindade, quarto árbitro Gustavo Correia. Nesta fase da competição não há vídeo-árbitro. Antes de lançar o Pedro Martins, pergunto-te, João Gomes Dias, se queres dar um saltinho a Vila do Conde. Penso que já é possível, Pedro Ferreira. Há pouco não foi possível essa ligação, mas Pedro, para nos dares conta então das escolhas para esse Rio Ave Passos de Ferreira. Ora então, muito boa noite. Mudanças quase totais no Rio Ave e no Passos de Ferreira, isto em relação aos jogos para o campeonato. Na formação de Vila do Conde, apenas Boatu e Gabrielzinho ficam no 11 da formação de Vila do Conde, isto em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto. No Passos de Ferreira, apenas Cristian está no 11, titular de Vítor Oliveira, isto em relação ao jogo com o Académico de Viseu. Assim sendo, o Rio Ave joga com Paulo Vítor na baliza, depois Júnior Rocha, Miguel Rodrigues, Boatu e Afonso Figueiredo. No meio-campo, Jambor, Leandrinho e Murilho. Para a frente, Galeno, Gabrielzinho e Bruno Moreira. Quanto à equipa do Passos de Ferreira, com Carlos na baliza, depois Medeiros, Rui Correia, Miguel Valente e Pedro Henrique. Para a frente, Pedrinho, Cristian, Vasco e Ibrahimi. Para a frente, Tanque e Wagner. O árbitro da partida é Nuno Almeida, vai ser assistido por António Godinho e Ricardo Luz. O quarto árbitro é Nuno Alvo, numa altura em que vai começar o jogo em Vila do Conde. Via aberta para o Pedro Ferreira, obviamente, dar conta das alterações no marcador nesse Rio Ave Passos de Ferreira. Voltamos à Vila das Aves. Nas Aves, já avançamos aqui com os 11 iniciais de Aves e da Benfica. Equipas já no relevado. Ultimam-se os últimos pormenores para o início da partida. Vítor Martins, um abraço, boa noite. Os técnicos não mexem muito nos 11 iniciais. Benfica faz 3 alterações. No Aves, José Mota mexe em 4 peças. Sim, a responsabilidade do jogo é um jogo que, ao fim de contas, dá o acesso a essa final a 4, a jogar aqui bem perto, em Braga. As duas equipas querem estar presentes. O Desportivo das Aves continua numa situação menos confortável, ou mesmo desconfortável, na tabela classificativa no que diz respeito à Liga NOS. Continua na Taça de Portugal, ele que é o detentor dessa taça, quererá certamente marcar presença na Final Four, na Final A4 em Braga. Por outro lado, também se denota claramente que Rui Vitória, aliás, o Benfica, dos clubes maiores do futebol português, foi aquele que encarou sempre esta taça da Liga com maior seriedade e por isso é que tem o número de taças conquistadas que tem e os outros não as conseguiram. Tem 7, tem o 7. Sporting uma. Exatamente, e o Futebol Clube Porto ainda não conseguiu ainda nenhuma. Moreirense e Sporting Clube Braga são os outros detentores desta taça. E Vitória de Setúbal, que foi o primeiro, de resto, a vencê-la. Mas, de facto, como tu disseste, Rui Vitória mexe, obviamente, teria que mexer, porque se assim não fosse era de estranhar no guarda-redes. Vilar é claramente o homem das taças, pelo menos das taças internas, e coloca Vlaco Dimos fora da convocatória. Retira também Grimaldo, que aqui e ali vai apresentando alguns problemas físicos e, portanto, resguarda um bocadinho o lateral esquerdo e retira também, como também seria de esperar, Jonas do jogo para lançar Seferovic. Estranha-se olhar para o banco de suplentes e Facundo Ferreira, Castilho continuam sem ser a opção. Jonas hoje, ao contrário do que aquilo que aconteceu por exemplo em Montalegre, nem sequer viajou para Trás-os-Montes, hoje está no banco de suplentes, o que demonstra também que há preocupação por parte de Rui Vitória, porque apesar do empate chegar ao Benfica para seguir em frente, como tu referiste, há sempre esse problema de não estar a ganhar o jogo e Jonas pode ser algo a lançar durante o jogo. Quanto à equipa da casa, obviamente que um deles já sabíamos que provavelmente não apareceria no 11, porque parece que está de malas aviadas. Falo do médio defensivo Eladuá. Falcão, com naturalidade, entra para o seu lugar. Bernardo, que perdeu à 7ª jornada a titularidade para André Ferreira, também acaba por ser hoje chamada à titularidade. O outro é Derlei, que não foi opção no último jogo porque optou por uma frente mais móvel com Hamilton, Mamá Baldé e Danilo de Petrolina, que fez às vezes de ponta de lança. Hoje aparece a referência no ataque, mas obviamente que estão aqui duas equipas que encaram este jogo com a seriedade necessária para poder estar em Braga no final do mês de janeiro. Bom ambiente no estádio do Aves, joga-se o segundo minuto deste Aves-Benfica, a última partida deste grupo A da Taça da Liga, com o Benfica no ataque. Corta-me da Jorge Filipe, bola sobra para o lado esquerdo, Vítor Costa, aponta a piar para o ataque, à procura de Derlei, corta a defensiva do Benfica, que hoje não é a equipa encarnada. Benfica joga de camisola branca, o Aves com o seu equipamento tradicional, camisola listada, vermelha e branca, ataca o Benfica, atacava Franco Sérvia, aparece o corte na Aragado, Jorge Filipe traz a bola para o guarda-redes francês, Bernardo aponta a bola para o ataque, fora de jogo Derlei, aponta pé livre indireto para a defensiva do Benfica. Bom tabela e já batido por Faiza, deixa para Pizzi. Pizzi está apertado por Vitor Gomes, soltou na frente, é para um adversário, recolhe Carlos Ponk. Ponk está solto de marcação, pontapé na frente, é para o novo corte de Amda. Faiza sobre a bola para Amda. Vitor Gomes, o capitão do Aves, pica na frente para Derlei, corta o Benfica, insiste ainda Ruben Oliveira, mas faz um passe errado, bola fora, lançamento para o Benfica, já efetuado por Yuri Ribeiro. O Internacional sub-21 deu para Jetson Fernandes. Internacional A para Portugal, coloca a bola em Zivkovic, vai serpenteando pelo miolo, caiu, carregada em falta por Jorge Felipe, dá pontapé livre para o Benfica em zona frontal à baliza do Aves, mas ainda muito longe, uns bons 40 metros das redes avenses. É rápido este atacante sérvio do Benfica, tem bom toque de bola, acaba por ser travado em falta quando tentava sacar uma jogada de género. O livre é afastado, a baliza de Bernardão, ainda assim o francês está encostado ao posto esquerdo, orientar a barreira do Aves. Três unidades estão lá, Pizzi e Zivkovic junto à bola. O ato Fábio Veríssimo levou a pita à boca, vai autorizar a cobrança. Já está, aí está o livre, vai ser o Pizzi a cruzar, bola para a área, segundo posto, Jardel a cabecear ao primeiro posto, aparece a defesa de Bernardão. O Benfica esteve perto de chegar ao primeiro. Muito bem, o francês a antecipar-se ao desvio de Ruben Dias, depois da assistência de Jardel, os centrais desceram até a área do Desportivo das Aves e Ruben Dias tentou empurrar para a baliza. Primeiro canto para o Benfica, lado esquerdo é para Pizzi executar. A bola no quarto círculo, levanta o Trasmontano, bola para o segundo poste, aparece o cabeceamento em defensiva do Aves, ainda mexe a entrada à área, Yuri Ribeiro a ganhar, grande confusão, quem tira da zona perigosa, ninguém, Ruben Dias, melhor das alturas, mas depois é o Vitor Costa, ponta a bola para o ataque, vai correr Hamilton, com ele vai Faiza, chega primeiro o Sérvio, atira a bola para fora, arremessa para a formação da casa. Bem composto, Paulo, este Estádio Desportivo das Aves nesta noite de sexta-feira para o último jogo de Aves e Benfica neste ano civil de 2016. Está muito próximo da lotação esgotada ao Estádio do Desportivo das Aves, apenas num único topo do estádio não está completo, de resto as bancadas laterais estão praticamente cheias. O Aves que nunca atingiu a meia-final da Taça da Liga, o ano passado viveu um momento histórico ao ganhar a Taça de Portugal, batendo na final. O Sporting ataca o Aves, lá direito, Ruben Oliveira caiu, mas o corte de Jardel foi legal, bola fora, o arremesso é para a formação da casa, é para Mama Baldeia executar, toma muito balanço, aí está o camisola 50, jogador formado no Sporting, 5 minutos da primeira parte, ainda 0-0, resultado para já vai colocando o Benfica na final fora da Taça da Liga. Os encarnados precisam apenas de um empate para lá chegar. Mama Baldeta toma balanço, vai lançar comprido, bola na área do Benfica, aparece o quarto de Yuri Ribeiro, insiste o Aves, Rodrigo simulou, cruzou rasteiro, mas estava atento o guarda-redes Vila. O jovem belga que hoje é o dono da baliza do Benfica, atento neste lance que poderia levar perigo por parte do ataque do Desportivo das Aves. Arremesso para o Aves, tentava o Benfica sair rápido em contra-ataque, foi trapalhão no domínio de bola Zivkovic, a bola bate no calcanhar do Sérvio, bola fora, arremesso para a equipa orientada por José Mota, é à esquerda para Vitor Costa, o brasileiro em cima do risco divisório, lançou comprido à procura de Hamilton, tira o Benfica, lutam no meio campo o Jetson, cá para ganhar o Vitor Gomes, sobra a bola para Mama Baldeia, vai pelo miolo, tem a desmarcação à direita de Rodrigo, já fez o passe, pode cruzar Rodrigo, vai com ele o Faiza, chega lá o Faiza, mete o corpo, foi legal, foi mais experiente o Sérvio, conseguiu ganhar e depois divide Sérvio com Vítor Gomes, a bola anda muito pelas alturas, chega Faiza, atira a bola para fora, o arremesso é para o Desportivo das Aves. Uma palavra para o relvado do Estádio do Desportivo das Aves, está curta a relva esta noite, aparentemente bem tratada. Queixou-se o José Mota no final do jogo em Alvalade que o Aves perdeu da sucessão de jogos que terá nesta fase e precisamente disso, o facto de o Aves ter apenas este relvado para treinar e de sobrecarregar muito este tapete, para já está a portar-se bem, mas estamos ainda para nos primeiros 6 minutos deste Aves Benfica. Agora uma falta de Jetson a puxar o adversário, Fábio Veríssimo a avisar o jovem jogador português, livre para o Aves, já batido à maneira curta, a bola está em Vítor Gomes, vai conduzindo com o pé direito, mete à esquerda para Vítor Costa, Costa para Hamilton, vale a Vítor Costa, a boa incursão do Aves, bem jogado, lado esquerdo, pode surgir cruzamento, atrasado, remate, Derlei ao lado, grande oportunidade para o Desportivo das Aves, Derlei, Paulo Vidal, que esteve a centímetros do golo. O ponta-de-lança brasileiro pegou mal na bola, tentou remate à baliza de Vilar, mas não acertou da melhor maneira no esférico. Grande ocasião para o número 33 do Desportivo das Aves poder inaugurar o marcador esta noite. Vítor Martins, 7 minutos, o primeiro aviso do Desportivo das Aves. Derlei esteve perto de marcar. É, entrou mais acordado o Aves, claramente. Depois daquela primeira incursão do Benfica ali nos minutos iniciais, ao minuto 4, depois disso, e só estão 3 minutos envolvidos, mas o que é certo é que o Aves jogou quase sempre esses 3 minutos dentro do meio campo defensivo do Benfica. Acabou por ter esta boa incursão ao último terço, um bom desequilíbrio sobre o corredor esquerdo, bom cruzamento venenoso de Hamilton, e Derlei esteve mesmo muito próximo de marcar. Tivesse o brasileiro acertado mais com a baliza e Sevilar só a desviou com os olhos, nada poderia fazer. Há claramente aqui a intenção de José Mota em entrar espevitado nestes primeiros minutos, tirar partido de algum adormecimento que o Benfica possa trazer para esta partida. O Benfica não é a equipa de virar as aves jogar para o empate, né? Apesar do resultado ser um resultado que permite o apuramento. Sim, não creio que essas sejam as intenções. Roubo de bola de Balde, vai veloz pela direita, já passou por Jardel. Aí está Balde na área, pode cruzar, atrasado, passe, não entra. Ruben Dias no corte, ainda mexe Balde e o árbitro assinala o quê? Assinala posição irregular a Balde, mas grande arrancada de Balde, Paulo Vidal. Jardel ficou para trás e depois valeu também a excelente recuperação, parece-me ter sido de Ruben Dias, a evitar que fosse feliz o passe de Balde. Foi precisamente o central português internacional Ruben Dias a tirar ali o lance que levava muito perigo para a baliza do belga Sevilar. Grande trabalho de Mama Balde, o atacante é veloz, é possante fisicamente, ganhou na direita, tentou finalizar, mas de facto a aparecer Ruben Dias na interseção e a evitar maus maiores para a equipa do Benfica. Vítor, atropelei o teu comentário com esta grande arrancada de Mama Balde. Mas demonstra mais uma vez as atitudes diferentes que as duas equipas aparentam ter neste início de partida. Claramente um Desportivo das Aves a querer incutir velocidade desde o primeiro minuto, e o Benfica algo adormecido, mas como tu estavas a dizer, de facto o Benfica não vem aqui para empatar, apesar do resultado lhe servir. Aliás, por isso é que tem artilharia pesada no banco, como o Sálvio e Jonas, e não só, não abdica de Seferovic a substituir Jonas, não abdica de Feiza no meio campo, não abdica dos seus médios ala Zivkovic e Servi. Portanto, está claramente a demonstrar que quer vencer o jogo, mas de facto surpreendido, se calhar, pela velocidade que incutiu o Aves nestes primeiros minutos. Cruzamento do Zivkovic, largo, Pizzi não conseguiu chegar ao segundo posto para emendar, é pontapé de baliza para Bernardo, mas para já nos primeiros 10 minutos do Aves Benfica, duas boas chances para a formação do José Mota. A pontapé de baliza é efetuado, bola nas alturas, vai cair já no meio campo adversário. Ruben Oliveira no domínio, dá para Derlei, passa bem por faz ainda Derlei, foi trapalhão, ainda assim consegue ficar na posse de bola, soltou para Vítor Costa, recebe no pé canhoto, vai picar a bola na frente, é para a corrida de Ruben Oliveira, domina, tem a pressão de André Almeida, não conseguiu devolver o passe para Derlei, bola para fora, o arremesso é para o Benfica, já efetuado por André Almeida. André Almeida a receber depois de Ruben Dias, vai tentar passar e não consegue porque há falta. Ruben Oliveira a fazer falta sobre André Almeida, fica o lateral do Benfica caído no relvado, Alqueixoso vai-se levantando aos poucos, já está em pé, a bola está no capitão Jardel, camisola 33 do Benfica, a deixou para Pizzi, organiza, mete à esquerda para Yuri Ribeiro, em caminho para o meio campo adversário, tenta combinar e consegue, conserve, recebe Yuri Ribeiro, faz a diagonal, está no miolo, serve Jetson, no meio da rua pode armar o remate, faz o passe, era para Seferovic, a ideia era boa, foi mal executado o passe, foi para as mãos do guarda-redes Bernardo. O jovem Jetson Fernandes tinha a possibilidade de rematar, preferiu a assistência para o atacante Aris Seferovic, mas com muita força o passe, o suíço a não conseguir chegar e a bola morreu nas mãos de Bernardo. É o Benfica a tentar reagir, Vítor, à melhor entrada do Desportivo das Aves, a soltar-se e a aparecer mais no meio campo adversário. Sim, eu acho que aqui até foi Seferovic que não percebeu muito bem a intenção de Jetson, ficou na expectativa que o jovem português pudesse rematar à baliza e não arrancou quando deveria ter arrancado. Mas o Benfica tem-se dado mal com algumas movimentações que o Desportivo das Aves tem empregado nestes primeiros minutos, sobretudo com o abaixamento de Derlei, tem vindo buscar muito jogo atrás, fugindo da marcação dos centrais e do próprio Feijão. Feiza e depois é Ruben Oliveira que aparece em 500 centrais, não se dando à marcação, e o Benfica não se tem dado muito bem, assim como o Ruben Ribeiro também não se tem apercebido ou não se tem, não tem tido capacidade de acompanhar Mama Baldé sobre o corredor direito da forma como o Aves ataca. Está o Aves instalado no meio campo adversário, joga na Vítor Costa, mete à esquerda para Hamilton, recebe junto à linha, respeitou a tabela, devolveu a bola para Vítor Costa, vai sobre a esquerda, faz um rodopio, volta para trás, coloca a bola para Falcão. O Falcão vai levando a bola no pé direito, tem Rodrigo a pedir junto à linha, é o que faz o passo para Rodrigo. Rodrigo tem a marcação de serve, ainda Rodrigo, o brasileiro não soltou, agora sim mete a bola para Falcão, Falcão para Rodrigo, Rodrigo para Vítor Gomes, joga um triângulo do Aves muito de perto numa sucessão de passes, bola agora para Ponque, dá para Jorge Filipe, vai levar a equipa para o ataque, o central trava a marcha, joga atrasado para Vítor Costa. Vítor Costa reorganiza a equipa, deixa para Vítor Gomes, Vítor Gomes faz um compasso de espera, pisa a bola, soltou para Derlei, Derlei é cruzado para o Jardel, mete à direita para Rodrigo, pode cruzar, puxa para o pé esquerdo, ainda Rodrigo cruzou, bola na área, tira da Foisa, vai completar depois o serve, Benfica pode sair para a contraofensiva. O passe de Jetson era para Seferovic, aparece a antecipação de Carlos Pouco, o cabo-verdiano, tira a bola para fora, a segunda é arremesso para o Benfica. Lançamento à esquerda para Yuri Ribeiro, lateral que faz o quinto jogo esta temporada pela equipa principal do Benfica. Deixou para Pizzi, a Pizzi ponta peia para a frente à procura de Zivkovic, o corte é de Jorge Filipe, deixou para Carlos Ponque, este para Falcão, de primeira mete para a avançada de Mama Baldé, mas foi mal efetuado o passe apesar dos aplausos do José Mota. Bola para fora, posse de bola para a equipa encarnada, que hoje joga de branco, recordo, mas dizer equipa encarnada ao Benfica vai ser muitas vezes, com certeza. Bola em Ruben Dias, jovem central português, vai até ao meio campo adversário, sai ao caminho Ruben Oliveira, rodopia no Ruben Dias, deixou para Jetson, Jetson para Dias, Dias para Feza, o Benfica está de posse de bola, tenta organizar a jogada ofensiva, Jardel deixou para Pizzi, sobre a meia esquerda, invade o meio campo contrário, vê a desmarcação de Yuri Ribeiro, bom passe de Pizzi, Yuri Ribeiro joga bem, deu para serve, serve para Yuri Ribeiro, linha final, pode cruzar, cruzou a bola na área, tira Jorge Filipe, carrega ainda a formação de Rui Vitória, é o serve, dá para trás, dá para Pizzi, tem espaço para cruzar, bola segundo poste, aparece o Amorti para o corte, ainda bola na área do Alves, vai aparecer Vítor Gomes, sai bem a jogar com tranquilidade o capitão, o homem de da Vila do Conde com o pé esquerdo, bate a bola contra o adversário e ganha lançamento, mas Paulo Vidal, o Benfica esteve com perigo na área do Aves. Foi uma dupla situação de perigo junto à baliza do Desportivo das Aves. O Benfica a tentar pressionar bem alto a equipa avense e esteve perto de poder chegar ao gol. Já a seguir terá a leitura do primeiro quarto de hora na Antena 1 por parte do comentador Vítor Martins. Para já carimbamos esta emissão mundial da Rádio Pública. 14 minutos e meio da primeira parte nas Aves. Taça da Liga para já. Aves 0, Benfica 0. Liga ao clube do seu coração. Ataca o Benfica, lado esquerdo, bola em serve. A serve vai fugir para dentro, ainda serve, deixa curtinho, bola para Pizzi. E Pizzi está sobre a quina da área. Havia a desmarcação de um companheiro, faz o passe para Seferovic, corta. A defensiva do Aves pode partir para o contra-ataque, bola para Hamilton, vai num para um com Jardel. Ainda Hamilton já fechou o André Almeida. E depois o Hamilton precipitou-se, Paulo. Tentou fazer o chapéu a Sevilão, mas a bola bateu na defensiva do Benfica. Hamilton viu o Sevilar ligeiramente adiantado, tentou surpreender, mas a bola de facto a esbarrar no central encarnado, no central do Benfica, e a perder-se mais uma jogada de perigo do lado do Desportivo das Aves. Joga o da Benfica, tenta Jetson soltar-se da marcação de Falcão, forte no corpo a corpo, o jovem e a português. Ainda Jetson dá a bola para Zivkovic, mete à direita para André Almeida, pisa a bola André Almeida, leva o Benfica para o ataque, faz o passo para Seferovic, vem tentar ficar o jogo, agora deixou de novo curtinho para André Almeida, ultrapassa a divisória e vai do meio campo contrário, dá a bola para Jetson, Jetson para Zivkovic, já bem feito, André Almeida em medições da área, o passo atrasado, era a pantada de Seferovic, corta a defensiva do Desportivo das Aves, foi o Vítor Gomes, dá para Derlei, segura a bola, deixa para Vítor Gomes, bate a bola contra um adversário, a bola vai para fora, o arremesso é para a formação avense. Foi Jetson Fernandes quem efetuou o corte, pontapeou pela linha lateral, lançamento à esquerda para a equipa orientada por José Mota. Arremesso para a formação do Aves, lado esquerdo é para Vítor Costa. Já ultrapassamos o primeiro quarto hora da partida, 16 minutos da primeira parte. No estádio do Aves vai dando Aves 0, Benfica 0. Desporto. Antena 1. Aproveitamos para passar por Vila do Conde e se é certo que na Vila das Aves não temos qualquer golo, aí Pedro Ferreira também golos nem vê-los. Nada, mas dá mais Rio Ave do que Passos de Ferreira. Tem sido mais veloz a formação de Vila do Conde à procura do golo do que o Passos de Ferreira. A formação da segunda liga tem mais preocupações defensivas e depois tenta, sobretudo, explorar o contra-ataque. Nesta altura, praticamente 19 minutos decorridos já da primeira parte, mantém-se o nulo. Rio Ave 0, Passos de Ferreira 0. Já agora uma pergunta, porque tinha feito essa pergunta antes e acabamos por não ter a resposta porque não foi possível essa comunicação. Muito público, pouco público, como é que está aí o Estádio dos Arcos? Está com pouco público, apesar de desde a capital do móvel terem vindo cerca de 20 a 30 adeptos que estão aqui mesmo à minha frente na bancada do Estádio do Rio Ave. Quanto a adeptos da formação de Vila do Conde, são cerca de 200 que estão nesta altura a assistir a esta partida, que como disse não conta para nada, é apenas para cumprir calendário. E 0-0 nessa partida, 0-0 também na Vila das Aves. Voltamos para esse Desportivo das Aves Benfica, relato de Carlos Rui Abreu. Já lá vai o primeiro quarto de hora da partida, Vítor Martins, quase 18 minutos da primeira parte, jogo equilibrado aqui nas Aves. Sim, equilibrado com um ligeiro ascendente para o Desportivo das Aves, porque teve duas boas possibilidades para marcar ao minuto 7 e ao minuto 9. Apesar daquilo que dissemos há pouco ser verdade, ou seja, o Benfica não vem aqui para defender o empate, vem para vencer, aliás, em todos os jogos, pelo menos a nível interno, é isso que procura fazer a equipa encarnada, mas de facto nota-se que o Benfica pode jogar com dois resultados e que o Desportivo das Aves só tem um resultado, e José Mota deu para perceber já nestes primeiros 18 minutos que encara o jogo dessa forma, é que tem que vencer e que tem que acelerar processos, e de facto tem sido a equipa que tem incutido mais velocidade, tem sido a equipa que tem procurado colocar mais intensidade no jogo, tem sido a equipa que procura fazer mais aproximações à área de Sevilar. No entanto, não tem sido a equipa capaz de travar a contra-ofensiva encarnada da equipa do Benfica, não tem sido competente o suficiente para que o Benfica não faça as transições ofensivas rápidas, e de facto quando o Benfica também incuta alguma velocidade, logo ganha a bola na primeira fase de construção, com facilidade chega ao último terço. Depois não tem definido tão bem no último terço, mesmo com o mau posicionamento e com a falta de unidades defensivas por parte do Desportivo das Aves. Mas de qualquer forma, nestes primeiros minutos, nota-se claramente um Aves mais afoito, um Aves mais em busca do golo do que propriamente do Benfica, que está um pouco na expectativa e depois procura em transições rápidas e com processos simples, com poucos toques na bola, chegar rapidamente à baliza de Bernardo e tentar fazer o golo que lhe dê uma vantagem mais segura para seguir em frente nesta competição. Paulo Vidal, belo movimento sérvio protagonizado por Zivkovic na direita do ataque do Benfica, remata-se ao lado da baliza do Aves. Apesar de o remate ter ganho algum efeito, foi um remate em arco, mas de facto a bola passou ao lado da baliza do francês Bernardo, que esta noite recupera a titularidade na baliza. Ele começou a temporada entre os postos, defendeu na Supertaça Cândido de Oliveira em Aveiro, no jogo que o Porto venceu ao Desportivo das Aves, mas depois perdeu o andamento para André Ferreira. Tem sido André Ferreira o titular da baliza do Aves. Esta noite André Ferreira não está sequer na ficha de jogo, é Bernardo o titular. No banco está um jovem chinês de apenas 19 anos, chama-se Han. E antes disso, antes dessa na supertaça, havia também jogado aqui frente ao Santa Clara na primeira fase da Taça da Liga, num jogo que terminou empatado a duas bolas e que depois o Desportivo das Aves viria a desempatar nos pontapés da marca de grande penalidade, passando essa na fase da competição logo na primeira ronda diante da equipa açoriana. A bola aí também, Bernardo aí foi titular, a bola está em Pizzi, Pizzi mete à direita para Ruben Dias, leva a bola controlada, deixa a bola para André Almeida, Almeida para Ruben Dias, curtinho, deixa para Pizzi, é Pizzi quem organiza, cabeça levantada, abre os braços, procura um companheiro, endossou no miolo, para quem? É para Zivkovic, mete para Jetson, com a ala esquerda em Yuri Ribeiro, Ribeiro de primeira para Jetson, Jetson olha em redor, faz o passo para Seferovic, joga a coisa para a baliza, entregou mal, recupera o Aves, mas depois Mama Valdé não conseguiu chegar a tempo, aparece Yuri Ribeiro, faz o corte, está para Servi, tira cruzamento para na área, Seferovic não chega, para o cabeceamento, foi entalado no meio de dois adversários, sobra a bola para o Aves e para David Vitor Costa, tentou esticar o jogo, bate a bola contra Zivkovic, sobra ainda para Jorge Felipe, puxa para a linha lateral com o pé esquerdo, despacha para o meio, mas é para um adversário, agradece o Benfica, Jetson deixa curtinho para Jardel, Jardel já impeliu para a esquerda, é para Yuri Ribeiro, recebe a camisola 15, deixa para a Servi, bem jogada para Seferovic, no meio dois adversários, o suíço passou, vai entrar na área, depois não passa, Carlos Pong, vai lá, estica a perna, fica com a bola e já deu para Derlei. Derlei acusado por Jardel, fica a pedir falta, o Artis que não há nada, segue o jogo, segue o Benfica. Jetson passa bem por Vítor Gomes, grande fita, mas depois mal passe, ainda assim vai chegar guarda-redes Bernardo, corajoso, rapidíssimo Bernardo, irá aos pés de Seferovic a evitar que o suíço ficasse isolado. É legal o lance de Bernardo, não toca sequer no atacante suíço do Benfica. Valente o guardião francês, de facto a arriscar um pouco, mas defesa eficaz. Joga o Alves, Vítor Gomes dá para Mamá Valdez, está sobre a direita, tem a marcação dos adversários, foi desarmado, já botava os braços, fez a bala, recupera a bola, ainda ao serve, depois caiu à falta, diz o árbitro. Falta de Balde sobre Lubomir Faiza. À livre para o Benfica, setor defensivo. Yuri Ribeiro já bateu de pé esquerdo. Deu para Pizzi. Vai manobrando o ataque do Benfica. Pizzi deixa para Zivkovic. Muito recuado Zivkovic. Recebe no pé esquerdo. Rodopia. Devolve a bola para o grande ciclo. É para Faiza. Faiza mais na frente para Amda Franco Sérvio. De primeira bem jogado para Jetson. É bem jogado pelo Benfica. A bola está na esquerda. Yuri Ribeiro tem Balde pela frente. Faz para o meio. Yuri Ribeiro soltou para Jetson. Tem espaço para Amaro Remate. Fechou agora Amda Falcão. Ainda Jetson tenta soltar-se, dá a bola para Zivkovic, este para Pizzi, bem feito, um mau passo de Pizzi, recupera Carlos Pong, mete para Derlei, Derlei deixa-se antecipar por Jardel, bola nas alturas, quem coloca no relvado é o Falcão, Falcão apartado por Pizzi, soltou para a esquerda para Vitor Costa, bem fica pressionado, o Aves tenta sair a jogar, falta de André Almeida sobre Hamilton, não deixou que o brasileiro arrancasse, leva um aviso de Fábio Veríssimo, André Almeida. Fica incrédulo o jogador do Benfica, mas a falta existiu, é pontapé livre para a equipa da casa. E ainda fica a trocar palavras com o árbitro de Leiria, Fábio Veríssimo, lateral André Almeida, que marcou um grande gol no último jogo do campeonato, na goleada por 6-2 frente ao Sporting de Braga. O Sporting de Braga que já está apurado para a Final Four da Taça da Liga, à espera de adversário. Neste caso o Braga está à espera de adversário que vai sair do grupo onde Feirense e Sporting têm hipótese, e também o Estoril, de chegar ainda a essa Final Four. O Benfica ou o Aves passarem esta fase, chegarem a quem chegar à meia-final terá pela frente o adversário que sairá do grupo onde ainda tem hipótese de passagem, Futebol Clube do Porto, Desportivo de Chaves e também o Varzim. Bola batida no ataque do Benfica. Bola alta à procura de Seferovic. Corta Jorge Felipe. Sobra a bola para a defensiva do Benfica com André Almeida. A dar atrasado para Svilar. Svilar vai despachar de pé direito. O lance é com o pontapé comprido. À procura de Franco Servi. Chega primeiro Carlos Ponk. Ponk dá para Rodrigo. Rodrigo com inteligência serviu no miolo de Falcão. Falcão fez uma variação de flanco para a esquerda. À procura de Hamilton. Recebe de bota de verde fluorescente. Dois adversários na marcação. Solta para Vítor Costa. Vai romper, faz o passo para quem? Derlei arma o remate contra um adversário e a bola vai sobrar depois para Svilar, mas mais uma vez bem Derlei a rodopiar, a tentar alvejar a baliza do Benfica. Parte já a formação de Rui Vitória para o contra-ataque. A Pizzi mete a bola à esquerda para Franco Servi. Foi um dos melhores na goleada sobre o Braga. Servi dá a bola para Yuri Ribeiro. Linha final, cruzamento está tirado. Bernardo a meio da viagem. Tira Ponk. Ainda insiste o Benfica. A Pizzi pode armar o remate. Já demorou algum tempo. Serviu Yuri Ribeiro à esquerda. Vai cruzar. A bola está em entrada da área. Tira o Alves. Mas recupera rapidamente da Feza. Deixa para Pizzi. Pizzi mete mais à esquerda para Yuri Ribeiro. Ribeiro tentava servir Servi. Mal passa de Yuri Ribeiro e depois chega com tudo a defensiva do Aves a tirar, Derlei não conseguiu o domínio, bola para fora, arremesso para o Benfica. Foi o central Carlos Ponk a tirar o perigo de junto da sua grande área, um pontapé, a bola acaba por sair, lançamento para a equipa do Benfica. Mas Vítor, 25 minutos, o Aves começou bem, no primeiro quarto hora teve, nos primeiros 10 minutos, teve duas boas chances de atirar à baliza de Svilar, mas a partir do Benfica tem controlado. Sim, tem controlado e agora que acelerou processos acaba por apostar com o tal ascendente que o Aves tinha no primeiro quarto de hora, agora é a pertença do Benfica. Há de facto alguns erros posicionais da equipa de José Mota que têm sido superados pela boa colocação de Carlos Ponk e Jorge Felipe, que têm dominado no futebol aéreo. Seferovic bem luta lá no meio, mas tem de facto tido dificuldades para vencer a equipa avense. O Benfica que explora claramente aqui o corredor esquerdo, aquele que está mais próximo do nosso posto de reportagem, é onde a dinâmica ofensiva tem funcionado melhor, menos sobre o lado direito, claramente pinhado este Benfica com Pizzi e Jetson a aparecer também muitas das vezes aqui sobre o corredor esquerdo, abandonando o corredor direito. O Aves também tem afunilado muito o seu jogo pelo mesmo corredor, em sentido contrário, como é óbvio, mas o Benfica claramente a demonstrar que sempre que incute velocidade no jogo acaba por, com facilidade, chegar ao último terço do terreno e depois a tentar o cruzamento alto, onde Carlos Ponck e Jorge Felipe têm dado bem conta do recado. Mas tem vindo a desaparecer ofensivamente o Aves, muito embora na primeira fase de construção, quer Vítor Gomes, quer também Falcão, sobretudo este, têm estado bem a mudar o centro do jogo, a sair das zonas de pressão, a esticar muito a malha da defensiva do Benfica, mas depois também com algumas indefinições por parte de Derlei e também de Mama Baldé, que não têm sido suficientes para dar sequência a essa tal boa primeira fase de construção do Desportivo das Aves. 27 minutos da primeira parte no estádio do Aves, vai dando Aves 0, Benfica 0. Desporto, Antena 1. E em Vila do Conde, Pedro Ferreira, alguma novidade? Nada, absolutamente nada, continua exatamente o mesmo jogo que assistimos durante os primeiros, o primeiro quarto de hora da partida, isto é, mais Rio Ave com Passos de Ferreira com mais preocupações defensivas, mas com os jogadores a tentarem dar tudo por tudo, até porque não é habitual estarem a jogar no 11 titular, quer na equipa do Rio Ave, quer na equipa do Passos de Ferreira, e têm a obrigação de se mostrarem aos seus treinadores. Nesta altura estamos com 29 a caminho da meia hora de jogo no estádio do Rio Ave, mantém-se o nulo. Rio Ave 0, Passos de Ferreira 0. Recordo que o Sporting Clube Braga já está qualificado para a final a 4 desta Taça da Liga. Vai defrontar nessas meias finais ou Feirense, ou Sporting, ou Estoril Praia. Estas três equipas ainda podem passar a essa final a 4. E, como disse o Carlos Rui Abreu, recuperando essa nota que ele já aqui deixou, Benfica ou Aves vão defrontar ou Porto, ou Chaves, ou Varzim. Tudo em aberto para ficar decidido este fim de semana. Voltamos à Vila das Aves. Nas Aves há falta de Jardel sobre Derlei. Tem sido uma luta interessante entre estes dois jogadores, que até já foram colegas de equipa. É golo do Passos de Ferreira. Jogada de envolvimento e de contra-ataque da formação da segunda liga. Há depois um desentendimento entre os dois defesas do Rio Ave e a bola vai juntamente com o guarda-redes Paulo Vítor, e a bola vai tranquilamente até ao fundo da baliza do Rio Ave. Está inaugurado o marcador no estádio do Rio Ave em Vila do Conde. Nesta altura, Rio Ave 0, Passos de Ferreira 1. Eu já vou dizer quem foi o autor do golo, já que a jogada é tão esquisita que ainda não consegui identificar quem marcou para o Passos de Ferreira. A verdade é que foi o camisola 7. Foi então o Wagner a marcar para a formação de Passos de Ferreira. 31 minutos e meio da primeira parte, inaugurado o marcador, Rio Ave 0, Passos de Ferreira 1. Marcou então Wagner. Desporto, Antena 1. Ainda reconhecível para o apuramento, Passos de Ferreira faz neste momento virtualmente 4 pontos. Rio Ave, que tinha somado 2 derrotas nos dois primeiros jogos, está agora também a perder em casa. Nas Aves, livre para a formação do Benfica, cruzamento tirado para a área do Aves, tira a formação avense. Há pouco foi mostrado pela primeira vez o cartão amarelo no jogo, mostrado a Vítor Gomes e justificado, Vítor. No espaço de 2 minutos, Vítor Gomes fez 2 faltas idênticas sobre o mesmo adversário. Eu já tinha feito aqui um apontamento para no final do jogo criticar Fábio Veríssimo, porque acho que ao minuto 28 já se justificava a cartolina amarela, perdoou nesse lance. Acabou por 2 minutos depois, uma falta outra vez viril por parte de Vítor Gomes sobre Sérvio, as duas vezes, e a ser admoestado, e bem admoestado. Atacava a formação do Aves, falta de Jetson sobre Vítor Costa, à livre para a formação do Desportivo das Aves. Aliás, ainda a propósito desse lance, Vítor Gomes aceitou sem qualquer protesto a decisão de Fábio Vício. Pudera, não? Pudera. E Jetson também tem que ter algumas cautelas, já 2 faltas a travar claramente a contraofensiva por parte do Desportivo das Aves, se bem que são longe da baliza de Sevilar, mas já são duas faltas, um amarrão e agora uma rasteira sobre o adversário. Julgo pela sequência de faltas, se fizer mais uma também poderá ser admoestado. Atacava o Aves, pontapé cumprido, Sevilar vai até ao exterior da área, foi pressionado por Derlei, soltou para Yuri Ribeiro, a Yuri para Jardel, joga bem, fica na defensiva, tentava pressionar a formação do Aves, mas sai bem a jogar a equipa do Rui Vitória. Rui Vitória que hoje, Vitor Martins, voltou a ser notícia na Arábia Saudita num portal de notícias Cohora, acho que é assim que se diz. Deve ser. Também se não for paciência, não é? Queria assumir em breve o Al Nassr desse país. O Al Nassr está sem treinador. Hélder Cristóvão tem feito a transição. O Hélder Cristóvão, que esteve na equipa B do Benfica e foi jogador do Benfica durante vários anos e capitão, tem estado a comandar a equipa interinamente. Está o Al Nassr à espera do novo técnico. É o desejo do Al Nassr já há muito tempo contar com o Rui Vitória, mas não creio que o treinador do Benfica para já parece. Se fosse ao mês, não é? Sim, mas mesmo aí não creio que o Rui Vitória estivesse predisposto, pelo menos ele próprio, a abandonar o Benfica. E parece que querem levar também Jonas. 7 vitórias consecutivas para o Benfica depois dessa fase crítica, depois desse voto de confiança de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica. Foi só somar triunfos. Arremesso para a formação do Aves. Hoje nem é preciso ganhar para seguir em frente para a Final Four da Taça da Liga. O empate basta à equipa da capital. E joga no Benfica com Foisa a ser desarmado. Bola para fora. O arremesso é para a formação do Aves. É à esquerda, é para Vítor Costa. O lateral que veio para Portugal para jogar no Arouca há 3 temporadas, ainda na Primeira Liga. Aí está Vítor Costa a lançar comprido. Bola para a frente. Falta. Ruben Dias nas costas de Derlei. Derlei tem sido muito castigado por faltas, volta a ficar caído no relevado. Oh, ora Derlei, ora Jardel, ora Ruben Dias, sim, todos têm ido molhar a sopa. É que o Derlei não se esconde do jogo, procura muito jogo, como já disse há pouco, muitas vezes até baixa no terreno, procura os corredores, agora na direita, tem vindo mais sobre a esquerda, tem sido por aqui também, sobre a direita, perdão, agora sobre a esquerda, mas tem sido pela direita que tem conduzido o seu jogo ofensivo a equipa desportiva das Aves, entrega-se muito ao jogo, acaba por muitas das vezes ter que levar estas sacudidelas dos centrais que naquela a situação não querem deixar virar o ponta-lança e então dão ali uma achega ligeira, mas suficiente para derrubar o avançado do Desportivo das Aves. Há livre para o Aves, lado esquerdo vai ser cobrado, parece-me por André Vítor Gomes, levanta a bola para o coração da área, cai o homem do Benfica, encaixa Sevilar, fácil para o guarda-redes belga. Muito puxado à baliza este pontapé livre do Desportivo das Aves, o belga Sevilar sem qualquer dificuldade a segurar. Há pouco falava de Derlei, este avançado de 30 anos que já não tem qualquer ligação ao Benfica, mas que em 2014-2015 foi aquisição oriundo do Marítimo, participou ainda em 27 jogos com a camisola das Águias, marcou apenas 2 golos, indo depois para uma aventura turca e regressou ao futebol português, precisamente para o Desportivo das Aves na época passada. Bola fora, o arremesso é para a equipa do Benfica, é à esquerda para Yuri Ribeiro. Yuri a deixar a bola para Jardel, o cronómetro da Antena 1 já assinala 34 minutos da primeira parte. Ainda em branco o jogo da última jornada do Grupo A da Taça da Liga entre Aves e Benfica. Ataca a formação do Benfica, bola em Zivkovic, deixa para trás para Pizzi. Pizzi curtinho para Foisa. A Foisa tem de colocar a bola de novo à direita. É para um grande toque de calcanhar de Zivkovic, endiabrado, vai romper Vítor Costa. Não permite tirar a bola pela lateral, lançamento para a equipa do Benfica. O médio do Benfica, o Sérvio Feza, é de resto o único na equipa que joga com a camisola dentro dos calções. Arremesso para a formação do Benfica, lá direito é para André Almeida, será? Não é o André, não Almeida. É. Talvez o Zivkovic. É Zivkovic. Zivkovic para fazer o arremesso, lançou comprido, bola à entrada à área, tira na Vítor Costa, vai completar depois o Hamilton, dá a bola para Ruben Oliveira, foi desarmado por Jetson, mete à direita de novo em Zivkovic, trabalha com o pé esquerdo, tira cruzamento, bola na área, corta na Rodrigo, e na meia lua está a recolher o Mama Valdé, pode levar o Aves para o contra-ataque, já foi rodeado por 2 adversários e foi desarmado, e a bola sobra para Servi soltou para Yuri, o Benfica está melhor, está no meio campo contrário, aí está Yuri, deixa a bola para Servi, levantou a cabeça, faz um passo curtinho para Seferovic, joga de costa para a baliza, adiantou em demasia, foi desarmado por Baldé, tenta sair o Aves a jogar no meio campo defensivo, ainda faz a recuperar, o Aves não desiste, mas Feza foi mais forte no meio dos contrários, soltou a bola para Ruben Dias e o público gostou e aplaudiu, o público afeta ao Benfica, bola para Pizzi, meta à direita, é para Zivkovic, faz a marcação de Vítor Costa, vem para dentro, cruzamento, pé esquerdo, segundo poste, foi puxado em demasia, Servi não conseguiu chegar a bola bater bateu à frente, é pontapé de baliza para o Aves. Muita força neste cruzamento de Zivkovic. Franco Servi ainda tentou no último esforço chegar à bola, mas era de todo impossível. O esférico perde-se pela linha de cabeceira, vai haver pontapé de baliza para Bernardo. Já agora aproveito para apenas fazer uma retificação, não na totalidade, mas quando referia que André Ferreira estava fora das opções, ora, naturalmente que por imposição dos regulamentos, André Ferreira não poderia jogar porque está emprestado pelo Benfica ao Desportivo das Aves. Joga Derlei, Derlei faz o passo para Balde, Balde solta para Ruben Oliveira, entromete-se, faz a esticar a perna, tira a bola para fora, o lançamento é para o Aves, está a soltar-se agora o Aves da pressão a que foi sujeito nos últimos minutos por parte do Benfica. Rodrigo no meio campo adversário, já volta vai dando indicações, o lateral brasileiro lança na direção de Vitor Gomes, do primeiro, mete na frente na cabeça de Ruben Oliveira, corta Jardel, vai depois a bola para o meio campo, chega primeiro o Zivkovic, dá para Jetson, belo domínio de Jetson, tem de Rodrigo a fazer a pressão, ainda Jetson, mas a bola saiu. Também fiquei com essa ideia, Jetson faz um gesto pouco abonatório, tem que levar amarelo, não é? E apesar dos... Não pode ter esta reação. Apesar dos protestos, quer das bancadas, quer do banco de suplentes, a bola de facto dá a ideia que terá ultrapassado na totalidade a linha lateral, é em frente ao banco de suplentes do Benfica, protestam os elementos, quer Rui Vitória, quer os restantes elementos do banco. Eu tinha ficado com a sensação de que a bola tinha saído, mas independentemente disso, Jetson não pode ter aquele gesto em direção ao árbitro, e há pouco falavas que já estaria a ser poupado o amarelo devido às faltas que estava a cometer, e agora vê um amarelo por uma atitude menos refletida. Fico com dúvidas já agora, tendo acesso à repetição, fico com dúvidas que a bola de facto tenha saído, não invalida claro aquilo que também disseste, que os protestos que acabaram por ser exagerados do jogador do Benfica. Sim, e até porque me parece que se tivesse ficado pelo primeiro protesto, Fábio Veríssimo não iria admoestar o jogador do Benfica, continuou, ainda por cima esbracejando, mostrando a toda a gente o seu descontentamento, e portanto nada poderia fazer Fábio Veríssimo a não ser mostrar a cartolina amarela. Mau passe de Jardel, Ruben mete-se à frente de Derlei, fica os homens do Aves a pedir falta, talvez obstrução avançada, o Artis que não sai, Benfica a jogar, Jetson vai com uma Balde, falta de Balde sobre Jetson, viu Fábio Veríssimo. O árbitro de Peniche assinalar a pontapé livre para a equipa do Benfica. Volta a ser protagonista Jetson Fernandes, desta feita a sofrer a falta. A Pizzi já deu a bola na direita para André Almeida, encosta a linha para Zivkovic, joga de pé contrário sobre a faixa direita, joga com o pé esquerdo, soltou para a Pizzi, aliás era André Almeida, estava a fazer o passo na frente para o homem que cai na área do Benfica, aliás do Alves. O árbitro a jogar diz que não há falta, segue a partida, contra-ataque da formação, avance com Vitor Gomes do primeiro, fazer um grande passo à esquerda para a velocidade. Hamilton vai com o Ruben Dias. Já passou o Hamilton. Pode fazer. Vai atirar ao lado. Que desperdício. Que desperdício de Hamilton. Tinha tudo para fazer o primeiro na Vila das Aves. Derlei ainda levou as mãos à cabeça. Ajoelhou-se no relvado. O atacante brasileiro queria o passe de Hamilton. Mas Hamilton tentou finalizar a jogada que acabou por ganhar do lado esquerdo em velocidade. Passou por Ruben Dias. Deixou para trás o central do Benfica e depois a não acertar com a baliza, Derlei, creio, estaria em melhor posição. Eram 3 para 1 no contra-ataque do Desportivo das Aves, desperdício de Hamilton para desespero das hostes da casa. Sim, aliás o banco do Aves levantou-se todo para fechar o golo, mas a abordagem ao lance de Ruben Dias é muito má. Desde logo porque das duas uma, ou Hamilton passava como passou, ou se não passasse acabava por sofrer uma falta grosseira e provavelmente com o cartão amarelo para Ruben Dias pela sua má abordagem ao lance. O Benfica acaba por, como tu há pouco disseste, sufocar o Desportivo das Aves, acaba por entre o minuto 15 e o minuto 35 jogar quase sempre no seu meio campo ofensivo, tornar o campo muito pequenino para o Aves, com a tal intensidade e agressividade sobre o portador da bola logo na primeira fase de construção do Desportivo das Aves, mas nestes últimos minutos permitindo que o Aves respire mais um bocadinho e que faça estas situações de contra-ataque, com o Benfica claramente balanceado para o ataque, nem precisa se desposicionar tanto, não precisa de arriscar tanto, o Benfica a privilegiar continuamente o seu jogo ofensivo pelo corredor esquerdo, tem sido por aí que tem criado mais problemas ao Desportivo das Aves, espreita de quando em vez à direita, mas volta sempre ao lado esquerdo. O Desportivo das Aves apesar dos seus dois lances mais perigosos serem pelo corredor esquerdo, também canaliza muito o seu futebol ofensivo pelo corredor direito. 0 a 0, estamos a 4 minutos do intervalo. O Aves há pouco teve grande chance para se adiantar no marcador. E já agora, Carlos, deixa-me dizer, tive acesso a uma repetição, ali um penalti que fica por marcar a favor do Benfica, uma falta sobre André Almeida. No meu entender é claramente rasteirado já dentro da grande área, portanto penalti por assinalar a favor da equipa encarnada. Recordo que não há videoarte nesta fase da Taça da Liga e por isso é só no que vem aqui Fábio Veríssimo e os seus assistentes, neste caso a Pedro Martins e Bruno Trindade. O lance que me escapou, vi realmente o André Almeida no chão, mas aqui a olho nu, sinceramente não vi a falta. Reconheço que esta distância me pareceu até que tinha simulado a André Almeida, agora com as imagens televisivas acabámos por tirar todas as dúvidas. O André Almeida ficou a olhar muito sério para Fábio Veríssimo, admirado por ele não ter marcado, mas reconheço que daqui me aparecia claramente que o André Almeida tinha se aproveitado e se deixado cair naquele lance dentro da área. Eu, embora esteja mais perto que qualquer um de vocês, fiquei com algumas dúvidas. No entanto, olhei para o banco de suplentes do Benfica e não vi qualquer protesto, daí que tenha ficado com a ideia de que de facto não terá havido nada, mas naturalmente que através das imagens televisivas sempre é mais fácil analisar. 3 minutos e meio, neste caso agora já 3 minutos para os 45, 0 a 0. Este empate coloca o Benfica na Final Four da Taça da Liga, em Braga, lá mais para o final do mês de janeiro. Ataca a formação do Benfica, Jetson mete à esquerda para Yuri Ribeiro, enfimenta a área, passa atrasado, bola para Pizzi, pode armar o remate, serve a Vitor Zivkovic, está no interior da área, pé esquerdo, passo para Pizzi, linha de fundo, cruzamento atrasado, vai aparecer o cabeceamento de Yuri Ribeiro, defesa de Bernardo, mas o cabeceamento de Yuri Ribeiro foi fraquinho para as mãos do guarda-redes do Aves. Praticamente não tirou os pés do chão o lateral esquerdo do Benfica e daí que não tenha de facto dado muita força ao cabeceamento. Foi fácil para o francês defender. Joga que é atrapalhado, Carlos Rui Abreu, desculpa interromper, julgo que é atrapalhado Yuri Ribeiro na sua intenção de fazer o golo pelo salto de Seferovic. Acaba por perder um bocadinho a noção de onde estava a bola. Vai o Benfica de novo, Pizzi à entrada da área, tiram do caminho, tenta arranjar espaço para o remate, fechou o Aves, bola à direita, Zivkovic, pé esquerdo, pode rematar, passo calcanhar, André Almeida, o tiro por cima da baliza de Bernardo. É uma bomba com o pé direito por parte de André Almeida, grande trabalho do ataque do Benfica, houve ali um atraso de calcanhar por parte de Zivkovic, apareceu na direita André Almeida, não se fez rugado e a rematar com muita força, mas a bola passou por cima da baliza. Ouvimos os traços sonoros das 22 horas em Portugal Continental e na Madeira, 21 nos Açores. Esta emissão mundial da Antena 1, estamos a acompanhar a última jornada da Taça da Liga em futebol. Para já, aqui nas Aves, minuto e meio para o intervalo, 0 a 0 entre Aves e Benfica. Bate a bola o central Carlos Ponco para fora, arremesso para a equipa do Benfica. Também atentos ao Rio Ave, Passos de Ferreira, com a reportagem de Pedro Ferreira, para já com a vantagem dos Castores por 1-0 num jogo de já nada vale. Do que respeita à classificação final deste Grupo A, quem segue para a Final Four. Este sim, o Benfica em caso de empate, só precisa de um empate, vai avançar na competição. O Aves ganhar é quem avança e fica na liderança deste grupo. Bate a bola à defensiva do Benfica para o corte de tenda. Vitor Costa, ponta, aliás, que recebeu a bola nas alturas para a frente. Era para Derlei. Derlei fica a queixar-se pela falta de Yuri Ribeiro. Manda jogar o arte, bola para Seferovic. Faz a marcação Seferovic, depois foi agarrado por Falcão. Vai ver amarelo. Amarelo para Falcão. Os dois médios mais defensivos do Aves, Vitor Martins, estão já amarelados, Falcão e Vitor Gomes. Muito embora me pareça algo exagerado este cartão amarelo, apenas sim, para aquilo que já vimos no jogo. Exatamente, é? Por exemplo, o Jetson fez uma falta semelhante antes de levar o amarelo e acabou por não ser admoestado. Mas ficam de facto condicionados os dois pivôs mais recuados do meio campo defensivo do Desportivo das Aves. Joga o Benfica, já estamos em cima do minuto 45 e o Arte não dá um segundo sequer de compensação. Está fechada a primeira parte. Aves 0, Benfica 0. O teu olhar, Paulo Vidal, sobre o final do primeiro tempo. Saem tranquilos os jogadores em direção ao túnel de acesso aos balneários. Nas bancadas vão tentando aquecer os adeptos nesta noite fria aqui no concelho de Santo Tirso. Intervalo na partida 0-0 no marcador. André Almeida vai mantendo um diálogo com o árbitro Fábio Veríssimo, tal lance que também nos escapou, mas que não escapou às imagens televisivas dessa hipotética grande penalidade sobre o lateral do Benfica, já perto do final desta primeira parte. No flash, Vitor Martins, o que dizer deste para já 0-0? Eu dividiria esta primeira parte em três partes. Primeiro bloco de 15 minutos, melhor o Desportivo das Aves. Entre o minuto 15 e os 35, claramente o Benfica superiorizou-se, acabou por encolher um Desportivo das Aves que entrou forte no jogo, depois mais equilibrado nesta parte final. Globalmente o Benfica melhor, as melhores situações de golo pertenceram à equipa a vencer. O Aves precisa da vitória ao Benfica. O empate basta para já, intervalo nas Aves 0-0. Já vamos voltar até à Vila das Aves para acompanhar essa segunda parte. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. E Pedro Ferreira pergunta se também na Vila do Conde já estamos em período de intervalo. Agora mesmo a apitar o árbitro Nuno Almeida para descanso no estádio do Rio Ave, com para já a vitória do Passos de Ferreira por 1-0, que apesar de ter sido a equipa mais defensiva em campo, foi aquela que melhores oportunidades criou, mesmo depois de ter marcado ao minuto 31 por intermédio de Wagner. A equipa passense ainda teve mais uma ou duas oportunidades para marcar. Uma noite que está a ser infeliz para Paulo Vítor, o guarda-redes que substitui o habitual titular Léo Jardim na baliza da formação de Vila do Conde. Tempo de intervalo então em Vila do Conde, com o Rio Ave a perder em casa com o Passos de Ferreira por 1-0. Vantagem passense, vantagem da equipa de Vítor Oliveira em Vila do Conde. Recordo que com esta conjugação de resultados o Benfica qualifica-se para a final a 4 desta Taça da Liga. Ora, quem já está nessa final a 4 é o Sporting Clube de Braga. A equipa orientada por Abel Ferreira foi hoje vencer a Setúbal por 4-0 o Vitória. Ganhou o Grupo B e com isso avançou para a tal final a 4, ou Final Four, como quiser, para essa Taça da Liga, que é o próprio Braga que vai organizar. Ora, o Sporting Clube Braga, que espera ainda por adversário nessa fase posterior da competição, irá ser ou o Feirense, ou o Sporting, ou o Estoril. Respostas serão dadas amanhã, a partir das 7h45 da tarde. Teremos o Feirense Sporting e também o Marítimo Estoril. Já Aves e Benfica, quem conseguir passar vai depois jogar ou com o Futebol Clube do Porto, ou com o Chaves, ou com o Varzim, sendo que aí todas as dúvidas serão dissipadas apenas no domingo. Teremos relato, claro, amanhã do Feirense Sporting e depois teremos também o relato no próximo domingo às 5 da tarde do Belenenses SAD Futebol Clube do Porto, sendo que nos outros jogos teremos também as habituais informações nesta Taça da Liga. Desporto, Antena 1. Já vamos voltar ao desporto, também escutar aquilo que disse Marcel Kaiser, o técnico holandês da equipa do Sporting, na antevisão ao tal jogo de amanhã diante do Feirense. Recordo que os Leões estão obrigados a vencer a formação de Santa Maria da Feira. Vamos escutar aquilo que disse Marcel Kaiser mais à frente nesta emissão. Mas para já vamos fazer uma curta pausa no desporto, vamos atualizar o resto da informação numa altura em que são 10 horas e 5 minutos da noite no continente da Madeira, menos uma hora nos Açores. Fazemos uma síntese de notícias. A edição é do jornalista Nuno Carvalho. A oposição no Brasil vai boicotar a tomada de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil com Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Partido Socialismo e Liberdade e o Partido Comunista anunciam que não vão ter deputados presentes na cerimónia de dia 1 em Brasília. Para a tomada de posse de Bolsonaro são esperadas dezenas de chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. No encontro hoje, no Rio de Janeiro, com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Bolsonaro anunciou que pretende uma grande parceria entre o Brasil e Israel, sobretudo nas áreas da economia e da tecnologia. Antes, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, já anunciou a intenção de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já entrou no capital do Banco Montepio com 75 mil euros. É o valor do investimento inicial da Santa Casa na Caixa Económica Montepio Geral. O investimento no banco provocou uma grande polémica, sobretudo perante as informações de que a Santa Casa entraria com 200 milhões de euros. A Associação Mutualista Montepio Geral decidiu este ano vender até 2% do capital do banco a entidades do setor social da economia. Três feridos graves e 5 desalojados é o resultado de uma explosão de gás num prédio em Carenque, na Amadora. A explosão aconteceu no primeiro andar de um edifício de 3 pisos, confirmaram os bombeiros voluntários da Amadora, à Antena 1, e deveu-se à acumulação de gás na casa, que ficou sem condições de habitabilidade. Os 3 feridos graves tiveram de ser hospitalizados em Santa Maria, em São Francisco Xavier e em Coimbra. O descarrilamento elétrico 25 em Lisboa foi provocado por erro humano. O inquérito descobriu que o guarda-freio não respeitou a sinalização específica, nem acionou de forma correta os sistemas de travagem. A perícia apurou que o elétrico da carreira 25 se encontrava em boas condições de funcionamento. Segundo as testemunhas e os indícios recolhidos no local do acidente, o elétrico desceu a rua desgovernado e em excesso de velocidade para a curva que tinha de fazer. O acidente, no dia 14, provocou dezenas de feridos entre os passageiros e ocorreu no cruzamento da rua São Domingos à Lapa com a rua Garcia Dorta, em Lisboa. O próximo concurso do Euromilhões vai ter um jackpot de 128 milhões de euros, porque ninguém acertou na chave completa sorteada hoje, composta pelos números 13, 16, 34, 35, 45 e pelas estrelas 10 e 12. Um boletim registado em Portugal tem o terceiro prémio, no valor de 24 mil euros. Uma síntese de notícias com a edição do jornalista Nuno Carvalho. Já vamos voltar ao desporto. Numa noite, vão celebrar-se as noites de 40 anos. O HF ao vivo, com convidados especiais. Dia 29 de dezembro, Casa da Música, Porto. As emblemáticas e as novas canções numa partilha única. O HF, celebrar 40 anos numa noite. Um concerto, Antena 1. Já existem sistemas de lavagem automática de veículos que recuperam a água gasta e garantem a sua qualidade para ser novamente utilizada. Calcula-se que estas soluções permitam reduzir até 90% do consumo de água, além de baixarem também os custos associados ao saneamento. Um conselho Antena 1, Quercus. Antena 1, Severo do Voga e Valde Câmara, 106.7. Estamos de volta ao desporto da sua Antena 1, recordando que estamos também simultâneo com a Antena Madeira e Antena Açores, RDP África e RDP Internacional e dezenas de estações emissoras espalhadas pelo mundo onde se fala português. Estamos no intervalo do Desportivo das Aves 0, Benfica 0 e também do Rio Ave 0, Passos de Ferreira 1. Com esta conjugação de resultados, o Benfica consegue seguir para a final a 4 desta mesma competição e nessa final a 4 está já o Sporting Clube de Braga, que venceu hoje no Bonfim o Vitória de Setúbal por 4-0. Mais à frente nesta emissão vamos escutar as declarações de Abel Ferreira, o técnico do Sporting Clube de Braga, que conseguiu essa qualificação para a final a 4, sendo que hoje, também para o mesmo grupo, o grupo do Braga, jogou-se o Tondela 2, Nacional 1, triunfo da equipa do Tondela, que não foi suficiente ainda assim para a formação tondelense seguir na competição. A Pepa, o técnico da equipa do Tondela, estava ainda assim satisfeito por aquilo que fizeram os jogadores. Tínhamos noção da dificuldade da conjugação de resultados, que era muito difícil. Não era só a questão dos golos, era estarmos sempre dependentes de terceiros. E quando assim é sempre muito complicado. Mas Nunca desistimos de sonhar com a presença da Final Four. Agora, mas o mais importante, sinceramente, foi este percurso na Taça da Liga. Foi o conseguirmos fazer história no clube e entrar pela primeira vez na fase de grupos. E depois, uma vez na fase de grupos, num grupo competitivo, com quatro equipas da Primeira Liga e fortes, não é? São todas. Em relação ao jogo, gostei muito da resposta do grupo de trabalho, dos jogadores. Houve ali momentos de pressão que falhamos, mas também é normal. Tondela fecha este grupo com 6 pontos, menos 3 que o Sporting Clube de Braga. Mais para trás ficaram Vitória de Setúbal e Nacional com apenas 1 ponto conquistado. Costinha, técnico da equipa do Nacional, apesar de derrota, viu alguns motivos que o levaram a ficar satisfeito depois desta partida. Penso que o Nacional fez um belíssimo jogo, tendo em conta que estes jogadores, como eu lhes disse ao intervalo, é a primeira vez, tirando a semana, esta semana em que treinaram, a equipa treinou junta desde o início da semana para se adaptarem, nunca jogaram juntos. Alguns até vêm de uma situação de não convocados e jogaram aqui 90 minutos. E eu fiquei extremamente contente pela forma como eles se bateram, como seguiram à risca as minhas instruções, e penso que deviam ser premiados com um resultado diferente. Acabaram por não ser, tivemos dois lapsos em termos de bola parada, o adversário tem a sua força também e acaba por vencer o jogo, mas no campo geral muito satisfeito com a prestação dos meus atletas. Costinha, técnico da equipa do Nacional da Madeira. Amanhã teremos as decisões no grupo D. É este o grupo que amanhã também irá conhecer o vencedor e depois, consequentemente, também a equipa que vai avançar para a tal Final Four desta Taça da Liga. A partir das 7h45, Feirense Sporting e também Marítimo Estoril. Melhor posição no grupo para o Feirense, que tem 6 pontos. A equipa de Nuno Manta Santos, com um empate, sabe que vai estar na próxima fase da competição, mas Sporting e Estoril Praia estão ainda à espreita de chegar à fase de todas as decisões desta Taça da Liga. Sporting e Estoril estão obrigados a vencer e mesmo isso pode não chegar, depois terá de ser feita sempre a contabilização dos golos. Ora, o Sporting de Marcel Kaiser, como disse, obrigado a triunfar, a conquistar os 3 pontos em Santa Maria da Feira. Marcel Kaiser, que na antevisão que fez hoje ao encontro de amanhã, deixou elogios ao Feirense. Eu vi dois jogos do Feirense, jogaram bem, usaram muito o contra-ataque e saem com vários jogadores na frente, têm qualidade na posse de bola, por isso vamos ter que ser muito bons. A obrigatoriedade de vencer é apenas mais um jogo para a equipa do Sporting, tem sempre essa obrigação. Ainda assim, Marcel Kaiser não esconde que ter que ganhar em Santa Maria da Feira é uma posição que pode ser algo desconfortável. As minhas expectativas é que será um jogo difícil, é preciso ganhar e isso torna tudo mais complicado. Obviamente que quando se está no Sporting há essa obrigação de ter que vencer todos os jogos, por isso a responsabilidade é a mesma. Marcel Kaiser na divisão esse jogo diante do Feirense. Nuno Manta Santos, que na conferência de imprensa disse que quer uma equipa com raça para poder pelo menos somar um pontinho e que possa colocar a equipa nessa tão desejada final a 4 da Taça da Liga. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. Estamos perto do início das segundas partes do Rio Ave Passos de Ferreira e também do Desportivo das Aves Benfica. Vamos voltar até à Vila das Aves, sendo que o Pedro Ferreira tem via aberta também para dar início de segunda parte em Vila do Conde, nesse Rio Ave 0 Passos de Ferreira 1. Vamos então fixar na Vila das Aves. Já escutamos o som que é cuidado pelo Rui Coelho. A reportagem recorda do Paulo Vidal, o comentário do Vítor Martins, o relato do Carlos Gabriel. Vamos lá para essa segunda parte, a parte de todas as decisões. Ainda em tempo de intervalo, regressam agora aos suplentes do Aves também o trio de arbitragem. Vítor Martins, uma primeira parte que terminou com uma igualdade a zero, equilibrada, mas com as melhores oportunidades de golo a pertencerem ao Desportivo das Aves. Sim, foi como disse há pouco, um jogo, uma primeira parte tripartida. Se porventura o Aves entrou melhor e de facto abordou melhor os primeiros minutos, incutindo mais velocidade, maior intensidade no jogo, acabou por apanhar o Benfica um pouco adormecido, mas que teve 15 minutos de duração. A partir daí, claramente, o Benfica subiu mais as linhas, acabou por jogar em meio campo adversário. Entre o minuto 20 e o 35, esteve claramente por cima do jogo, ou entre o minuto 15 e o 35, esses 20 minutos foram claramente de supremacia encarnada, acabou por tapar bem os caminhos ofensivos do Desportivo das Aves. O Aves jogava muito no passe longo para Derlei, mas muito bem condicionado pelos dois centrais, abordamos isso a espaços, Jardel e Ruben Dias sem dar um palmo de terreno ao avançado brasileiro. Se no início da partida também explorar muito bem o corredor direito conforme atacava o Desportivo das Aves com o Mama Valdé com uma velocidade muito superior a Yuri Ribeiro, acabou por se perder e o jogo acabou por pinhar muito para o lado do Benfica. É verdade que nesse período em que o Benfica foi melhor e onde fez mais ataques até que o Desportivo das Aves no restante período de jogo, a verdade é que com exceção daquele remate ao minuto 4 de calcanhar que Bernardo acabou por inviabilizar a possibilidade de Ruben Dias fazer o golo, e também ao minuto 43 naquele cruzamento atrasado de Pizzi com o cabeceamento de Yuri Ribeiro à figura, a verdade é que o Benfica não conseguiu de facto criar real perigo. Pelo contrário, se o Aves não chegava tantas vezes ao último terço, a verdade é que as vezes que chegava, chegava com perigo. Nesse primeiro período de 15 minutos o Aves teve duas boas situações, ao minuto 7 e ao minuto 9, e aquela que foi a melhor, já num período de equilíbrio final, nos últimos 10 minutos, Hamilton teve a possibilidade, quer ele individualmente fazer o golo, mas sobretudo, se não tivesse sido tão individualista e tivesse pensado mais no coletivo e endossasse a bola aos seus colegas, porque tinha dois, Derlei e outro a chegar, julgo que Ruben Oliveira poderia perfeitamente ter batido o Sevilar e sair com a vantagem. Globalmente é verdade que o Benfica foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas essa ascendência encarnada não resultou em situações de golo mais perigosas do que aquelas que o Aves teve e depois na primeira parte. É verdade que o Benfica teve um jogo muito para o seu corredor esquerdo. Esperemos que nesta segunda parte mude o corredor para estar mais perto de nós, porque jogou muito pouco sobre o corredor direito. Julgo que ganharia mais se porventura mudasse mais o centro do jogo, explorasse também o corredor contrário, até porque tem também bons intérpretes do outro lado e até mais rotinados, como André Almeida e Zivkovic, mais do que Sérvio e aí principalmente do que Yuri Ribeiro. Mas as dinâmicas que o Benfica empregou sem ser muito, muito velozes no último terço, sobretudo sobre o seu corredor esquerdo, acabaram por confundir um pouco as marcações à equipa do Aves. Por outro lado, nota-se que o Aves tem jogadores na frente nos corredores que são muito fortes na exploração da profundidade. Pode ser explorado, mas que o Aves, a partir dos 15 minutos, nunca mais explorou. Joga-se no primeiro minuto da segunda parte este Aves-Benfica, ainda 0-0, e os técnicos ao intervalo não mexeram, Paulo. Precisamente, voltaram os mesmos 22 que iniciaram a partida, por isso não há qualquer alteração, quer do lado do Desportivo das Aves, quer do lado do Benfica. Lançamento para a formação. Desculpa, Carlos. Avança, em Vila do Conde também reinicia-se a partida com uma alteração na formação Apacense, a saída de Wagner e a entrada de Wilton. Joga-se o primeiro minuto da segunda parte, mantém-se o resultado 0 para o Rio Ave, 1 para a equipa do Paços de Ferreira. Lançamento para o Benfica, Zivkovic a lançar com o período de entrada à área do Aves, tira a formação a vencer, remate de Jetson contra a muralha do Aves, ainda insiste Jetson de cabeça a entregar mal, corta da Vítor Costa, bola para fora, o arremesso é para o Benfica. Saltam para aquecimento três jogadores na equipa do Benfica. Jonas, também deixa-me só... Krovinovic, precisamente, e ainda também Eduardo Sálvio. Bola na posse do Benfica, joga o capitão Jardel, pisa a bola, tira Derlei do caminho. Jardel mete um pouco mais da frente, é para Ana Franco Sérvio, o argentino encosta a linha para Yuri Ribeiro. Yuri Ribeiro vem para dentro, dá a bola para Ana Liuba Almir, faz a curtinho para André Almeida. Joga-se para a meia direita, tem a pressão de um adversário, dá a bola para Pizzi. Pizzi recebe junto da linha lateral, vai levantar a cabeça, tira cruzamento, bola na área, o cruzamento comprido para a peitaça de Rodrigo, com tranquilidade deixa ficar jogável lá em Bernardo. Parece, Carlos, que nos está a fazer pelo menos para já a vontade do Benfica, claramente nesta segunda parte a explorar o mesmo corredor que foi explorado pelo Aves na primeira e pelo Benfica em sentido contrário, agora claramente a jogar mais sobre o lado direito. Joga Rodrigo, dá a bola para Hamilton, foi desarmado por Yuri Ribeiro, já soltou para Jetson, aí vai veloz para o ataque, deixou a bola para Seferovic, teve medo, tirou o pé, chega lá Rodrigo primeiro, atrasa para Ponk, mete a bola fora, o lançamento é para o Benfica. 0-0 neste Aves Benfica. Benfica que nos últimos 3 jogos fora de casa venceu sempre pela margem mínima 1-0, mas vem de 7 vitórias consecutivas depois de uma crise que abalou e muito o Castelo Encarnado. A libra para a equipa do Benfica, para Yuri Ribeiro executar. Bateu curtinho para trás, bateu para Jardel. Jardel primeira para Ruben Dias. Dá profundidade à defensiva do Benfica. Ruben Dias deixa para André Almeida à direita. De primeira devolve a Ruben Dias. Ruben Dias para Jardel. Jogam os dois centrais na formação orientada por Rui Vitória. Jardel ainda com Derlei pela frente. Solta a bola para Ruben Dias. Benfica sem progressão. Ruben Dias leva agora a bola no pé direito. Levantou a cabeça, pica para a frente. Era para a velocidade de Zivkovic. Foi desarmado por Vitor Costa, estica também, era para a velocidade de Ruben Oliveira, chega primeiro o Ruben Dias, atrasa para o guarda-redes Vilar. José Mota coloca também 3 unidades em aquecimento. Vilar faz esta época o 6º jogo com a camisola do Benfica. Ele que o ano passado chegou a ser a titular, viria depois a perder esse posto para Varela. Este ano chegou Vlaco Dimos, que pegou destaque, a grande contratação do Benfica. Contra-ataque do Aves, lá à direita vai Rodrigo Veloz, vai com ele o Yuri Ribeiro, cruza. Bola na área, cabeceamento de Valdir, golo! É do Desportivo! É do Desportivo! Voam as aves! Gol! Do Desportivo das Aves! Que tolada! Que tolada de Mama Baldé para o golo do Aves, Paulo! É um cruzamento teleguiado por parte do Rodrigo. O lateral direito ganhou a jogada na linha. Cruzou para aparecer no primeiro poste Mama Baldé, a cabecear para o fundo da baliza sem qualquer hipótese para Sevilar. Está feito o primeiro. O Aves coloca um pé na Final Four da Taça da Liga. Com este resultado, quem avança é o Desportivo das Aves, mas falta ainda muito jogo. Estamos com 5 minutos da segunda parte. Aves 1, golo de Mama Baldé, Benfica 0. Desporto, Antena 1. É caso para dizer que é um Aves talhado para as taças, atual vencedor da Taça de Portugal e, para já, em posição de vantagem para a qualificação para essa final a 4 da Taça da Liga. E nesta fase de grupos não têm ainda qualquer golo sofrido, só fazer uma bela fase de grupos. O Desportivo das Aves a adiantar cedo nesta segunda parte, Vitor Martins, com um grande cabeceamento de Mama Baldé, diga-se, sem hipótese de defesa para Similar, que ficou pregado ao relevado a olhar para a bola. É, mas Ruben Dias está na gênese no final da jogada, com culpas claras. Primeiro, quando tu dizias que o Benfica não tinha progressão, a bola andava ali de pé para pé entre os centrais. Ruben Dias tenta fazer um passe rasgado do corredor direito, da meia direita para a esquerda, ganha bem o Aves, sai rapidamente em contra-ataque. Rodrigo integra-se muito bem no processo ofensivo, acaba por cruzar e depois Mama Baldé a antecipar-se claramente a Ruben Dias, que ficou quase anestesiado com o passe errado que fez, não recuperou a posição imediatamente, permitiu a antecipação a Mama Baldé, que acaba por fuzilar Sevilar sem qualquer hipótese. O Benfica agora vai ter que dar mais corda aos sapatos para poder empatar a partida e depois tentar dar a cambalhota no marcador. E agora é um Aves que pode atuar de uma forma diferente. Se até agora José Mota queria claramente chegar rapidamente ao último terço, pode agora convidar o Benfica a subir linhas e explorar o contra-ataque com dois extremos, dois alas muito velozes que tem, com Derlei com uma capacidade enorme de segurar jogo e esperar pelos seus colegas, fazendo um jogo diferente, que me parece claramente que poderá passar para um plano B a equipa de José Mota. Jogador formado no Sporting, já aqui tinha marcado ao Vitória de Guimarães, no empate para a Liga Portuguesa. É golo do Rio Ave, Galeno, num remate de fora da área, muito bem colocado, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Carlos. Está feita a igualdade no estádio do Rio Ave. Um belíssimo golo de Galeno na quina da grande área, lado esquerdo, a olhar para a baliza, a disparar com o pé direito, a bola a desenhar uma curva, a fugir do guarda-redes e a nichar-se no fundo da baliza da formação passense. Nesta altura estamos com 5 minutos da segunda parte. Está restabelecida a igualdade em Vila do Conde. Rio Ave 1, marcou Galeno. Passos de Ferreira 1. Desporto, Antena 1. Voltamos à Vila das Aves, até porque há livre perigoso. É para o Desportivo das Aves, está no ataque, Rodrigo vai levantar, bola para o coração da área, não aparece ninguém para a emenda e a bola morre nas mãos de Svilar. Tentou finalizar em gesto acrobático o central brasileiro Jorge Felipe, mas não chegou para a emenda. André Almeida para Pisa, Benfica vai rápido para a contra-resposta, bola para Zivkovic, asa em direita a funcionar, passa de devolução para André Almeida, enfimento da área, cruzamento tirado, segundo poste, corre Seferovic, mas o cruzamento de André Almeida foi com demasiada força, a bola perde-se pelo lado contrário. E pela linha lateral há lançamento para o Aves. Foi de facto muito longo este cruzamento do lateral direito do Benfica, Seferovic a não conseguir chegar ao lance. Atenção que Jorge Felipe, o central do Aves, está sentado no relvado. Fábio Veríssimo vai lá ver o que se passa com o central do Aves. Será um problema muscular da coxa direita. E permite mesmo a entrada da equipa médica da formação avense. José Mota já fala com um dos homens que está em exercícios de aquecimento. Terá que ser defende o outro central. Rodrigo defende e o brasileiro está a intensificar o aquecimento. Haverá com certeza problemas com o central do Desportivo das Aves, Jorge Felipe. Problema muscular na coxa direita, nesta altura a ser massageado pelo fisioterapeuta Vítor Pimenta, mas creio que Jorge Felipe dá a indicação para sair. Vamos ver. José Mota já chamou o Rodrigo defende ao banco, portanto vai. Falta de uso, né? Tem sido pouco utilizado e às vezes isto acontece. Isto às vezes está frio, está bastante. Mas não é razão para haver essa lesão, muito provavelmente mais aquilo que o Carlos Rui Abreu estava a referir, de facto pouco tempo de jogo. O jogo intenso para Jorge Felipe, estava a fazer um bom jogo. Eu creio, Vítor, que terá sido no lance anterior há pouco, ele tentou finalizar junto à baliza do Benfica, esticou a perna e pois, terá sido aí. E aí terá ali rasgado, provavelmente, uma paragem para o central, que tenta conquistar a titularidade, mas que tem estado difícil, até porque nos últimos jogos Carlos Ponco e Rodrigo Defende têm estado muito bem. E dá Galo também, né? Diego Galo. Exatamente. Tem sido tapado de Jorge Felipe, que hoje apareceu no 11. Mas vai reentrar. Ele saiu com vontade. Vai reentrar. Saiu da marca com vontade. Defende já está a colocar o colete. Há lançamento, entretanto, para o Benfica. A partida na prossegue, mas Fábio Veríssimo manda repetir o lançamento. 10 minutos da segunda parte. O Aves está a vencer o Benfica por 1-0 e virtualmente apurado para a Final Four da Taça da Liga. Benfica que precisa do empate para lá chegar. A bola está em Pizzi, vai conduzindo sobre a meia direita, mete a bola junto à linha para o André Almeida. André Almeida vai fugir a marcação de Valdé, o homem do gol a vence. Coloca em Faiza para Jetson, recebe no pé direito. Jetson está apertado por Vítor Gomes, fica a queixar-se Jetson da face. Depois de um toque de Vítor Gomes, livre já cobrado, joga o Benfica. Jardel para Jetson Fernandes. Jonas. Jetson para André Almeida. André Almeida para Pizzi. Pizzi mete à direita para Zivkovic. Jonas chamado ao banco, vai ser lançado. Agora Pizzi foi desarmado. Falcão de muito longe tentou surpreender-se. Vilar, a bola bateu na cabeça de Ruben Dias e morreu nas mãos do guarda-redes belga do Benfica. Muito aplaudido, Jonas. Caminhou para o banco de suplentes. Está nesta altura a preparar-se para entrar na partida. Será a primeira mexida do lado de Rui Vitória. Joga o Benfica, tenta chegar à igualdade, tenta o apuramento para a Final Four da Taça da Liga, que vai começar a ser jogada a 22 de janeiro. É uma das meias finais, está marcada para essa data, outra a 23, depois a final a 26. Joga o Benfica, joga Pizzi, faz um cruzamento, bola na área, aparece Yuri Ribeiro, toca em dificuldade, ainda mexe na área do Aves. Novo cruzamento, largo, segundo posto é para Zivkovic, primeiro Mama Valdé, tira de qualquer maneira a bola da zona perigosa, arremesso para a equipa do Benfica. E vamos ver se de facto altera a estrutura, parece-me que sim. Não creio que a perder por 1-0 e estando eliminado da final a 4, retire Seferovic para colocar Jonas. Muito provavelmente vai sacrificar Zivkovic, colocando Pizzi sobre a direita ou retirando mesmo Pizzi do jogo e deixando Zivkovic sobre o corredor, no corredor contrário, manter-se à serve e na frente de ataque Seferovic e Jonas. Aí vai o Aves, o Yuri Ribeiro chega primeiro que na Vítor Gomes, mete a bola na frente, mete para Jetson Fernandes, está apertado por Hamilton, entregou mal para Rodrigo, cruzamento, Valdé tirou ao lado! inomável desde Paulo Portinho, Portinho de pisar e fazer o segundo do Ave. E chegou a gritar-se gol nas bancadas do Desportivo das Aves. Ilusão de ótica, muito bem Mama Baldé a aparecer uma vez mais ao primeiro posto, desviou com o pé, mas a bola de facto a sair ao lado, a embater na malha lateral da baliza, mas do lado de fora. Mais uma oportunidade, Vítor Martins, mais uma vez Mama Baldé. É, claramente outra vez o Benfica a assumir as rédeas do jogo, claramente melhor do que a equipa do Aves, mas sem definir bem no último terço, sem criar situações de perigo. A minha folha ainda está limpa no que diz respeito a esta segunda parte, e o Aves foi lá duas vezes, a primeira marcou mesmo e a segunda criou o pânico na defensiva do Benfica. Primeira, é Sérvio. É, primeira alteração no Benfica, a saída de Sérvio para a entrada de Jonas. Há pouco, Paulo, cartão amarelo para Jorge Felipe, jogou no relvado claramente a bola com a mão. Precisamente, Jorge Felipe que voltou a deixar um esgar de dor, ele não estará ainda a 100% daquele problema muscular, mas esteve bem Fábio Veríssimo. De facto, Jorge Felipe a jogar a bola com o braço quando estava caído no relvado e por isso a ver o cartão amarelo central. Vamos ao livre depois à leitura desta primeira mexida de Rui Vitória, livre perigoso para a baliza de Bernardo. É o pé direito de, aliás, o pé esquerdo de Yuri Ribeiro, o direito de Pizzi, cruzamento para na área, saiu comprido, ainda mais porque Seferovic vai recolher da bola para o recém-entrado Jonas. Jonas vai conduzir a bola, olha em redor, deixa curtinho para Livomir Foisa, o Aves sobe, pressiona e Foisa tem que atrasar tudo para o guarda-redes Vilar. Dá tempo para que o Benfica se reorganize para instar mais uma jogada de ataque. Deixou curtinho a bola para Ruben Dias, setor defensivo da formação do Rui Vitória, pica a bola na frente, é para Abner Pizzi, recebe junto à linha, olha para a área, pisa a bola, volta a colocar atrás em André Almeida, o Benfica faz a gestão, bola em Ruben Dias. Tempo e espaço agora para o comentário do Vítor Martins a esta primeira mexida de Rui Vitória. Para já ataque na esquerda, cruzamento de Yuri, dá o quê? Já dá, tinha saído a bola. É, dá a pontapé de canto ainda. Mas, eu fico com a ideia que a bola já tinha saído, é aqui mesmo junto a mim, não posso afirmar a 100%, mas fiquei com a ideia que o árbitro iria marcar pontapé de baliza, mas optou pelo pontapé de canto. É o segundo para o Benfica. É o primeiro da segunda parte, dois cantos para o Benfica no jogo, Aves ainda a zero neste aspecto. A canto batido à maneira curta, cruzamento, bola para a área, tira de cabeça Vítor Gomes, carrega o Benfica, e Yuri Ribeiro faz um mau passo, tira na Mama Baldé, tentou ser em contra-ataque, não conseguiu, grande atrapalhação, quem coloca no relvado, o Benfica perde, e vai o Aves para a contra-ofensiva de novo, Mama Baldé vai furioso, adianta em demasia, perdeu para a Foisa, e depois o Bruno Oliveira não conseguiu chegar, Foisa é um craque, vai conduzir a bola com o pé direito, mete a bola para André Almeida, carrila jogo, lá direito, enfimento da área, cruzamento para a área, cabeceamento do Seferovic, à procura de Pizzi, chegou Rodrigo, é canto para a equipa do Benfica. O Benfica carrega para o lado direito do ataque a conseguir cruzamento, Rodrigo antecipou-se e a ceder o terceiro ponto a pé de canto na partida. Em cima da hora de jogo, quarta hora da segunda parte, o Benfica à procura do golo que dê apuramento. Já vamos, não me esqueci a leitura da substituição, mas o jogo não para, está frenético nesta fase, canto cobrado à esquerda, rasteiro para o corte de Hamilton, vai recuperar rapidamente a bola à formação de Rui Vitória, com um Sérvio a comandar, faz a picar a bola para o interior da área, aparece o corte de Jorge Felipe nas alturas, sobra depois para Ruben Oliveira, Oliveira vai para o relevado, o artista que não há falta de Jonas, não, arrepende-se Fábio Veríssimo e apita, infração do brasileiro, livre para o Aves, agora sim Vítor, a leitura é esta mexida do Rui Vitória, a passagem do minuto 13 da segunda parte, a saída de Franco Sérvio para a entrada de Jonas. Relativamente à entrada de Jonas e à mudança estrutural, nada, absolutamente nada a apontar a Rui Vitória, parece-me corretíssima a leitura do treinador do Benfica relativamente ao jogador que sai, aí não posso estar de acordo. Sérvio foi, aliás, tu disseste durante a tua narração na primeira parte, e eu concordo em absoluto, o melhor do Benfica, o mais dinâmico do Benfica na primeira parte. Obviamente nesta segunda parte estavam quase corridos 15 minutos e o jogo tinha sido canalizado sobretudo pelo corredor direito, mas julgo que o Benfica ganharia muito mais em ter Pizzi sobre a direita e serve pela esquerda e retirar do jogo Zivkovic e colocando Jonas junto a Seferovic com Jetson e Feiza na primeira linha do meio campo e os dois únicos homens do meio campo. Parece-me claramente que assim não fica tão forte sobre os corredores a equipa do Benfica, mas creio que daqui a pouco, se as coisas não se alterarem, Sálvio poderá ser chamado a jogo. Vítor Costa tem espaço, cruza a bola na área, cabeceamento, tira ao Benfica. Ainda insiste o Aves, Falcão vai rematar, foi desarmado. À segunda ainda ao brasileiro, dá atrasado, dá para Vitor Gomes, portuguesinho da Silva, o capitão do Aves, rodopia, mete à esquerda a bola na direção de Vitor Costa. Costa pisa, tenta gerir a posse da bola, faz a marcação de André Almeida, atrasa tudo para o central Jorge Felipe, mais para trás para Bernardo. O francês vai de pontapear a bola para o meio-campo adversário, penteou de cabeça Ruben Oliveira, mas para um adversário que é Jardel, recolhe à vontade, está frenético, o jogo está bom para já, virtualmente o Aves está apurado para a Final Four e volta a atacar Ruben Oliveira, o passo para a direita, Hamilton na área, vai rematar ao lado, incursão de Hamilton e a bola passou muito, muito perto do posto direito da baliza da Sevilla. O Desportivo das Aves está motivado na partida com essa forte possibilidade de poder chegar à Final Four e uma vez mais a criar perigo na ala direita. Agora foi Hamilton. O jogo cresce de emoção. Fique com a Antena 1 até a final. 18 minutos, segunda parte. Aves 1, Benfica 0. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. E Pedro Ferreira, como é que estão as coisas em Vila do Conde? O Paço estava na frente, como nos contaste ao intervalo, mas o Rio Ave respondeu nesta segunda parte. Como é que tem estado a partida? Está a jogar melhor o Rio Ave. Fez bem à equipa de Augusto Gama o intervalo. O treinador deverá ter puxado as orelhas aos jogadores da formação Vila Condense e a verdade é que a equipa do Rio Ave entrou nesta segunda parte com outra vontade. Já marcou à passagem do minuto 6 por Galeno. Já dispôs de outras oportunidades e ainda agora foi Murilo na cara do guarda-redes Carlos a falhar, a reviravolta no marcador. Nesta altura estamos com 18 minutos e meio decorridos da segunda parte. A igualdade vai persistindo. Um para o Rio Ave, um para o Paços de Ferreira. Desporto, Antena 1. Voltamos à Vila das Aves. Há um set caído no relvado. Ruben Oliveira, Paulo Vidal. A bola foi fora e o jogador do Aves sentou-se. E agora já se levanta, não vai ser assistido. A partida vai prosseguir com o lançamento para a bola Benfica. Precisamente está aparentemente recuperado o número 7, o médio da equipa do Desportivo das Aves. Lançamento para a Benfica, à esquerda, bola na área do Aves. Aparece o cabeceamento, Jardel, calcanhar de Ruben Dias. Tira o Aves, bola para Derlei, pode partir para o contra-ataque. O passe é bom, é a correria de Hamilton. Aliás, é o Ruben Oliveira. Oliveira tentava dar para Hamilton, mas estava atento, Feza. Quase sempre no sítio certo. Dá a bola para a frente, é para Zip. Kovic entrega mal, recupera o Aves, bola para Derlei. Derlei mete a bola à direita para Rodrigo, tem espaço no corredor, dá a bola para Derlei. Derlei para Rodrigo, caiu Derlei. O Artis que há falta sobre o brasileiro, é livre para a formação da casa. Falta de Feza. Cada vez me convenço mais que houve um erro por parte de Rui Vitória. Zivkovic, desde que foi para a esquerda, ainda não acertou uma, perdeu duas bolas que foram para o seu lado no processo ofensivo do Benfica, recuperadas pelo Desportivo das Aves, que depois canaliza rapidamente e com processos simples para o último terço, ou seja, para o primeiro terço do Benfica. Vai bater Vítor Costa sobre a meia direita com o melhor pé, o pé esquerdo lateral canhoto da formação orientada por José Mota. Viaja ao lado contrário do campo para a cobrança. O Arte já deu autorização ao homem do Benfica a formar a barreira. Vítor Costa olha para a área, na contrária, vai ainda partir para a bola. A cantonada à entrada da área, os jogadores das duas equipas, cruzamento tirado, tira da Foisa. A bola vai para Derlei, não deixa escapar e depois é pontapé de baliza. Agora foi pouco inteligente Derlei porque podia ter ganho pontapé de campo. Precisamente tentou na raça Derlei ainda fazer o cruzamento num gesto acrobático em vôlei, mas a bola de facto tinha já ultrapassado a linha de cabeceira e desperdiçou a ocasião o Aves de estrear nos pontapés de canto esta noite. E emoções da Taça da Liga ao rubro nesta noite de sexta-feira na Antena 1. Para já o Aves bate o Benfica para 1-0. Está virtualmente na Final Four, mas ainda há muito jogo. Ataca o Benfica, Jonas cruzou o segundo posto, cabeceamento de Pizer para Seferovic. Não chega a bola ao suíço, tira a defensiva do Aves, recupera a Feza, mete à direita para André Almeida, recebe no pé direito, vai levantar a bola para a área, para o corte de Carlos Punk, carrega o Benfica, Jonas mete a bola à esquerda para Zivkovic, combina com Jonas, está fora da área, Jonas à procura do espaço para o remate, tenta ali uma nesga de terreno, serviu Yuri Ribeiro, fora de jogo. não havia conseguido domínio, também lateral esquerdo, mas já estava a jogada inviabilizada por posição irregular ao Internacional sub-21 português. O lateral esquerdo do Benfica deixou passar a bola por baixo do pé, não conseguiu dominar, mas estava também em posição de fora de jogo, daí que tenha passado o perigo para a baliza do Desportivo das Aves. É Bernardo quem vai bater o pontapé livre. Continua o Benfica globalmente melhor, atacar mais, mas claramente desconfortável no jogo, porque cada vez que o Desportivo das Aves chega ao último terço, acaba por fazê-lo com muito perigo e a equipa do Benfica sente-se incomodada na sua zona mais recuada. Olha o Alves, Baldi, defende-se Vilar! Não havia posição irregular, pelo menos o árbitro assistente deixou jogar e Mama Baldi, mais uma vez Paulo, perto de ampliar. Outra vez o atacante do Desportivo das Aves em posição para poder finalizar e agora o árbitro Fábio Veríssimo a interromper a partida, está caído um jogador do Desportivo das Aves, precisamente Ruben Oliveira, e ele que esteve no lance do cruzamento para Mama Baldi. De facto não haveria posição irregular, o auxiliar de Fábio Veríssimo mandou seguir, Ruben Oliveira ficou estatelado na relva e Mama Baldi a não conseguir finalizar, defendeu o guarda-redes do Benfica naquela que foi mais uma bela ocasião para o Desportivo das Aves talvez fazer checkmate no jogo. E João em Gomes Vila Dias. Do Conde, expulsão para o central Marcos Valente. O Passos de Ferreira está a jogar com 10 unidades a partir do minuto 21 desta segunda parte. E João Gomes Dias perguntava, está há pouco no lance, vai Mama Baldi rematar, houve ou não posição irregular do jogador? Ainda não consegui ter essa confirmação, assim que tiver obviamente que vou dá-la, mas para já ainda sem possibilidade de dizer se estava ou não em posição irregular. Também não deu em nada porque Svilar acabou por defender, mas apareceu isolado Baldi perante o guarda-redes belga. Poderia ter feito melhor. A bola está em Ruben Dias, dá a bola para Pizzi, apertado. Aves pressiona. Pizzi solta a bola para o miolo, mau passo, interceptado por Falcão. Ganha depois à segunda sobre Jetson, ainda Falcão. Foi forte o brasileiro, consegue deixar a bola para Hamilton, tenta a arrancada, não passa por Feza, ganha o ressalto, sorte agora para Hamilton. Falcão abre o jogo à esquerda em incursão pelo flanco. Vítor Costa vai cruzar a bola na área, Mama Baldi no domínio. Vai tirar André Almeida de qualquer maneira, é um charuto para as alturas, ganha depois Vítor Gomes sobre Jonas, ainda Vítor Gomes. Jonas foi inteligentíssimo, conseguiu roubar a bola ao capitão do Aves. Jonas mete à esquerda e vai Yuri Ribeiro, intromete-se no ataque. Yuri vai colocar a bola à linha para Zivkovic, ganha a primeira, ganha a segunda, sorte no salto, Zivkovic está na área, cruzamento, Seferovic vai fazer, atirou, golo Benfica! Benfica! Seferovic! Gol! É da Águia! É do Benfica, é da Aris Seferovic! O mão lance confuso na esquerda, mas a bola a chegar ao segundo posto com Seferovic, com calma e tranquilidade, ao desfeitear Bernardo e a recolocar o Benfica virtualmente na Final Four. Início do jogada algo atabalhoado por parte do ataque do Benfica, depois a aparecer Zivkovic a conseguir cruzamento e junto ao posto esquerdo de Bernardo a aparecer o internacional suíço a empurrar para o fundo da baliza, a bola entrou junto ao poste, está feito o empate, o Benfica volta a estar na Final Four, virtualmente nessa Final Four da Taça da Liga, numa altura em que mexeu pela primeira vez na partida José Mota, com a entrada do argentino Luís Farinha. E para a saída de Ruben Oliveira, as grandes equipas são assim, não precisam de muitas oportunidades para fazer, e o Benfica já faturou agora 26 minutos da segunda parte. Aves 1, Benfica 1. Desporto, Antena 1. Parece-me em linha, Seferovic ali no limite do fora de jogo, mas parece-me em linha, ainda que houvesse vídeo-árbitro, penso que era daqueles lances que não iria ser anulado, atendendo à primeira decisão da equipa de arbitragem. Não há vídeo-árbitro, mas há olho de falcão nesta partida, a câmara apontava à linha de gol. Vítor Martins, a equipa do Aves a ameaçar o segundo, Baldi com duas boas chances e o Benfica, na única oportunidade que criou nesta segunda parte, a fazer o gol. É verdade, como tu disseste há pouco e bem, As grandes equipas são assim, não precisam ter muitas para fazer. Mesmo assim, alguma fortuna na forma como o Benfica faz o gol, desde logo pela forma atabalhoada, como vocês narraram e bem, como Zivkovic acaba por conseguir o cruzamento, e depois a má recepção de Seferovic. Ganhou dois ressaltos no início da jogada. Exatamente, parecia tirá-lo do golo, mas o suíço Felino acabou por fazer o golo. Julguei que depois do golo sofrido, e até porque me parece que Falcão poderá estar no limite do segundo amarelo, que José Mota colocasse Luís Farinha e retirasse Falcão do jogo. Não foi esse o entendimento, troca direta com o Ruben Oliveira. É evidente que Luís Farinha é um jogador tecnicamente mais evoluído que o Ruben, é um jogador muito mais experimentado, pode oferecer mais qualidade de passe na segunda fase de construção da equipa da Aves. Veio para Portugal há umas épocas para jogar precisamente no Benfica. O Aves conquistou o primeiro canto, Baldé mete à direita, é para um cruzamento, pode ser Gip, é à esquerda, corta na Foisa, vai ainda carregar o Aves pela esquerda, Baldé de novo a colocar a bola entrada à área. Jorge Filipe tentou, remate acrobático, mas foi lá acima a pontapear junto à cabeça de Jardel, e por isso é pontapé livre e direto para a equipa do Benfica. Já cobrado rapidamente, há pouco saltou para aquecimento na formação do Benfica, Alfa Semedo. Já agora, Carlos, Seferovic igual ao registro do ano passado, 7 golos marcados em 17-18, este ano a fazer também já 7 golos. Bola na posse do Desportivo das Aves, Luís Farinha a deixar a bola em Vítor Costa, este para trás para Jorge Filipe, faz rolar para Carlos Ponque, já vestiu de águia ao peito na equipa B, fez 4 jogos pela formação encarnada, esteve depois emprestado várias temporadas, agora já não tem qualquer ligação contratual ao Benfica. Este jogador internacional cabo-verdiano, Carlos Ponque, central do Desportivo das Aves, é arremesso para a formação da casa, para Rodrigo Soares. É a saída do meio campo defensivo, Rodrigo tomando algum tempo, agora sim lançou para um adversário, agradece o Benfica, bola para Jonas mete para Yuri bem jogado, mete para Zivkovic, aí vem o Benfica, Zivkovic saltou para a área e Seferovic, vai lá! Bernardo arrojou-se ao relevado, antecipou-se de Seferovic. Muito bem, jovem guardião francês, sem medo da aproximação de Seferovic e a segurar bem o esférico. O Benfica a recuperar, meio campo adversário, passa para dentro, era para Pizzi, chega primeiro, Vítor Costa atrasa para o guarda-redes, Bernardo, Jetson está caído no relevado, já se vai levantando, Bernardo na ponta, põe a bola para o ataque à procura de Mamá Baldé, melhor André Almeida, sobra a bola ainda para um jogador do Alves, é para Falcão, esqueceu-se da bola, recupera Pizzi, Seferovic, o passe é para Jonas, está na carreira de tiro, pode abrir para a esquerda para Zivkovic, era o passe para o Sérvio, tira ao Desportivo das Aves, pode ser na contra-resposta, bola para Hamilton. Hamilton faz a fita sobre Yuri, estava a ser agarrado e vai ser amarelo. Fábio Veríssimo tem que mostrar amarelo a Yuri Ribeiro depois de ter agarrado ostensivamente o adversário. É o segundo amarelo para a equipa do Benfica esta noite, depois de Jetson, agora à vez do lateral esquerdo. Em cima da meia hora da segunda parte, a alteração também no Alvo, José Mota mexe pela segunda vez no xadrez. É a saída de número 23, Hamilton. E bem. E entra Nildo Petrolino. Bem, porque o Hamilton está a querer resolver as coisas sozinho, muito individualista, já o dissemos que ao minuto 39 teve uma boa possibilidade de colocar o Aves na frente, quis ser ele o protagonista, acabou por perder uma boa jogada. Nesta segunda parte tem-se amarrado em demasiado a bola, é verdade que tem feito aqui sorrir alguns adeptos do Aves pela forma como ultrapassa os jogadores do Benfica, mas por muito pouco objetivo, porque depois acaba por perdê-la invariavelmente. A obstrução da Feza impediu a progressão de Vítor Costa, aponta em bola livre para o Alves, à entrada do meio campo ofensivo. O cronómetro não para, meia hora da segunda parte, Alves e Benfica empatados a 1, resultado que serve aos interesses do Benfica, com este empate está garantido no primeiro lugar deste grupo A e com passagem à Final Four desta Taça da Liga. O Aves precisa do triunfo. Bola metida na área do Benfica, sobe a bola para Vítor Gomes. Melhor está o André Almeida. Consegue o corte para Jetson. Jetson apertado por Vítor Gomes. Já passou Jetson, foi agarrado por Vítor Gomes. Mesmo junto ao árbitro assistente, neste caso é Bruno Trindade, dá pontapé livre para o Benfica. Pontapé livre, zona defensiva para a formação do Benfica. é para Jardel executar. Agora invertem-se os papéis, são os de Lisboa que não têm pressa na execução dos lances de bola parada, vão jogando também com o cordão e com o resultado. O que é estranho, Carlos, deixa que te diga a ti e aos ouvintes da Antena 1, porque o Benfica não tem todo o jogo controlado. A equipa do Aves, a espaços, continua a criar problemas, continua a chegar com alguma facilidade, pelo menos à entrada do último terço, e pode num momento ou outro fazer o segundo golo e complicar as contas ao Benfica. Julgo que o Benfica, depois de chegar ao golo do empate, podia aproveitar esse elan que o golo lhe traz para poder pressionar mais o Aves e tentar chegar ao segundo golo, que tranquilizaria a equipa do Benfica e poderia, obviamente, fazer com que a equipa de José Mota arriscasse muito mais. O Benfica tentava ir para o ataque, houve falta sobre Zivkovic. Há livre para a equipa de Rui Vitória, já batido. A bola está à direita, Ruben Dias passou André Almeida, mas o arco manda repetir a cobrança do outro lado, do lado esquerdo. Yuri Ribeiro está junto à bola. Yuri Ribeiro, que agora tem pela frente um dos mais impetigados do Aves, Mama Baldé. O passe é para Ana Jonas. Jonas está a entrar na área, deixa ficar para Ana Pizzi. Pizzi apanhou de Nildo Petrolina. Falta. Claramente Pizzi com um toque a desviar a bola. Danildo apanhou depois na perna direita, é livre para o Benfica em zona frontal, a baliza de Bernardo, ainda assim longe das redes do Aves. Ficou com cara de poucos amigos Pizzi, bastante irritado com esta falta que sofreu. Referi-se bem Carlos Rui Abreu, de facto troca os extremos, põe com os pés trocados os extremos, sobre a direita Danildo Petrolina, que é um esquerdino, e sobre a esquerda Mama Baldé, que é um destro. Pontapé livre para o Benfica, nesta altura duas unidades do Aves, aliás apenas uma, mas a barreira não, duas unidades, três do Aves formam a barreira, vai lá mais um quarto elemento, são quatro homens do Aves da barreira em cima da meia lua, da área avance junto da bola, Pizzi e Zivkovic, um destro e um canhoto, quem vai tentar alvejar a baliza do Aves? Estamos a 11 minutos e meio dos 90. É a Pizzi, jogada ensaiada, mal ensaiada. A pirata em cima do Aves, de qualquer maneira. Agora o Rodrigo Queima se tentou servir e consegue o Mama Baldé. Baldé esticou para a entrada de Nildo na Petrolina. Chega Nildo, deixa a bola sair, ganha arremesso sobre a direita do ataque. Anildo a lançar para o corredor central para Vítor Gomes. De primeiro o passe é bom para a esquerda. É para a Vítor Costa, tem pela frente o Zivkovic. Tenta a fita lateral. Ainda Vítor Costa já tinha o caminho fechado. Ainda assim consegue passar e houve falta. Tem que apitar Fábio Veríssimo. E apita e vai ver amarelo. Amarelo para Zivkovic. O número 17 a agarrar o adversário e muito bem, Fábio Veríssimo estava perto do lance a exibir cartolina amarela ao número 17 do Benfica. É o terceiro cartão para a equipa encarnada, também 3 do lado do Desportivo das Aves. A agarrar e a rasteirar, boa decisão do árbitro da Associação de Futebol de Leiria, já o disse, ele é de Peniche. Vai levantar o pontapé livre, Rodrigo Soares à esquerda com o pé direito. Aí está a bola na área, dupla Benfica, aparece o remate ao lado. É pontapé de canto para o Aves, grande oportunidade para a formação do José Mota. Houve alguma hesitação entre o setor defensivo do Benfica, incluindo o guarda-redes Sevilar, e gerou-se o caos no interior da área. O Desportivo das Aves ganha pontapé de canto, o segundo da noite. É à direita, vai ser apontado por Nildo na Petrolina, a bola está colocada no quarto círculo. Aí está Nildo Petrolina. O Aves está a um golo do apuramento. 1-1 é o resultado. Estamos a 10 minutos dos 90. Beneficia de um canto. Bate Nildo. Bola ao primeiro posto. Cabeceamento. Tira. O Benfica ainda remata ao lado. Que perdida. Que perdida. Mais uma do Aves. Pareceu-me ter sido Falcão a desperdiçar o segundo da equipa do Aves. Precisamente foi o número 29, Cláudio Falcão, quem rematou com o pé direito. A bola passa junto ao posto esquerdo da baliza defendida por Sevilar. Foi uma bola perdida após um ressalto à entrada da área e Cláudio Falcão teve nos pés a possibilidade de voltar a colocar o Desportivo das Aves na Final Four da Taça da Liga, numa altura em que José Mota vai esgotar as alterações, vai colocar mais um elemento, o último precisamente da noite, creio ser Eluni, o jogador líbio. Ataca o Aves, Vítor Costa, cruzamento, tira Jetson, fica a Baldé caído, corte Jetson, é legal, ainda tenta chegar o Aves, Vítor Gomes rouba a Jonas, ainda Vítor Gomes faz um passo curtinho para Luís Farinha. Farinha luta com Pizzi, ainda Farinha leva dois, bem jogado, mais uma finta, não tinha nenhuma linha de passe, demorou algum tempo, agora sim descobriu à direita Rodrigo, o passe foi com muita força, corre Rodrigo, consegue ganhar, tem pela frente o Yuri Ribeiro, vai fazer a finta, linha de fundo, canto, o Aves carrega, o Benfica passa nesta fase um mau bocado e José Mota vai voltar a mexer. A seguir ao canto. Será depois. E vai responder também Rui Vitória com a entrada de Sálvio. Será o regresso à competição do argentino. Se porventura não é Mama Baldé a sair, a prudência manda que se aguarde para ver o estado físico de Mama Baldé. Ponta, pé de canto, batido para o Alves, bola na área, cabeceamento, falta! Cabeceamento de Ponco por cima da travessão, mas já havia sido assinalada uma infração sobre o guarda-redes Filar no interior da pequena área do Benfica. O central cabo-verdiano subiu bem alto, mas acabou por, de facto, cometer essa infração. Conseguiu ainda finalizar de cabeça, a bola passou ao lado da baliza, mas havia lugar à marcação do pontapé livre. Vai entrar então o Líbio Eloni na equipa do Desportivo das Aves. Será a última mexida de José Mota esta noite. Sai Vítor Gomes. Alteração na equipa do Alves, a última cartada de José Mota, a abraçadeira passa para Carlos Ponque, a entrada de um ala, um homem Sim. rápido para o lugar mas, de Vítor Gomes. Provavelmente não vai, provavelmente não vai, vai jogar a ala e parece-me que é Baldé que vai jogar na órbita de Derlei. Portanto, altera a estrutura, claramente, arrisca tudo o que tem que arriscar, Luís Farinha e Falcão agora só no meio. Bem abertos sobre os corredores, Petrolina agora sobre a esquerda, Eloni, Petrolina sobre a direita, Eloni sobre a esquerda, com Mama Baldé a jogar na órbita de Derlei. Provavelmente, Rui Vitória, agora com o empate, poderá porventura retirar do jogo Seferovic, voltando ao 4-3-3, Pizzi volta para o meio campo, equilibrando assim o meio campo, até porque está a perdê-lo claramente e o Aves está mais forte, como tu referiste há pouco, e portanto, voltando ao 4-3-3, com o meio campo a 3 e 3 homens adiantados na frente, com o Jonas agora provavelmente Sálvio sobre a direita e Zivkovic sobre a esquerda. Vai regressar Sálvio à AB na competição, não joga desde 7 de novembro, na altura na recepção ao Ajax para a Liga dos Campeões, saiu lesionado com uma entorse no tornozelo esquerdo, recuperou dessa lesão mas depois viu-se também a contas com uma lesão na parede abdominal e por isso muito tempo de ausência, regressa antes do final de 2018 para jogar estes últimos minutos aqui no Estádio do Desportivo das Aves com 1-1 no resultado e o Aves a acreditar, pontapé cumprido para a corrida de Eloni, melhor está Svilar. O belga vem até ao limite da grande área, agarrar com segurança, já soltou para Jardel. Jardel vai conduzindo a bola, deixa para Jetson, foi antecipado Jetson, depois aparece o quarto de Faiza, recupera de novo a equipa do Aves com o Rodrigo a atrasar para o guarda-redes, Bernardo joga no exterior da área, vai ser apartado por Jonas, bate o francês para o ataque, é para Nilo Petrolina, recolhe a primeira, depois não consegue passar, acaba por ser desarmado, há um homem do Benfica que fica no relvado, Jetson, também lá fica o Nildo e o Arto interrompe de imediato a partida para que entrem a médica das duas equipas, mas não é preciso nenhuma. É um choque involuntário entre Petrolina e também Jetson Fernandes. Agora Fábio Varice. Não há qualquer falta, o árbitro apenas interrompeu porque havia essa possibilidade dos jogadores ficarem magoados e confirma-se a saída do suíço Seferovic, ele que marcou o gol do empate que pode permitir ao Benfica chegar ao Final Four da Taça da Liga. Sai Seferovic, entra Totosov. A 5 minutos do final da partida, do final não, dos 90, depois haverá período de compensação. Segunda mexida do Rui Vitória, depois de ter retirado o Sérgio para a entrada de Jonas, agora sai Seferovic, entra Salvi. Sim, acho que faz bem. Repõe alguma consistência defensiva, equilibra a equipa no meio campo, já que estava a jogar só com dois homens e agora ainda por cima com quatro na frente, havia a necessidade de povoar mais o meio campo, não havia a necessidade de arriscar tanto com Seferovic, uma vez que este empate serve as intenções do Benfica e por isso Rui Vitória, percebendo que estava a perder claramente na transição ofensiva para a transição ofensiva do Benfica, decidiu mexer na sua estrutura outra vez e penso que bem. Vamos para as emoções finais da partida aqui na Vila das Aves. Para já, este resultado, estamos a 4 minutos dos 90. Agrada ao Benfica, Aves 1, Benfica 1. Desporto, Antena 1. Em Vila do Conde, Pedro Ferreira, alguma nota de registo? Há pouco o Paços Ferreira, aliás, mesmo reduzido a 10 unidades, conseguir enviar uma bola ao poste por intermédio de Barnes, esteve muito próximo de chegar de novo à vantagem a equipa da segunda liga, perante um Rio Ave que depois de um belíssimo início da segunda parte tem estado a decair de rendimento e apesar de jogar contra apenas 10 da formação paciense, não não tem criado problemas já à defensiva da formação orientada por Vítor Oliveira. Nesta altura, estamos a 5 minutos de chegarmos ao final da partida. Vai-se mantendo a igualdade, um para o Rio Ave, um para o Paços de Ferreira. Escutamos há pouco os traços sonoros das 11 da noite no continente da Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos para os últimos minutos na Vila das Aves. Desportivo das Aves 1, Benfica 1. Tudo em aberto para saber quem vai seguir, juntamente com o Braga, que já está qualificado para a Final Four dessa Taça da Liga. E há pouco, Vítor, mais uma oportunidade para o Aves. Cabeceamento de Ponca sair perto do travessão, depois de uma jogada em que André Almeida deveria ter visto cartão amarelo. Foi sim, Jorge Filipe quem cabeceou, foi o central Jorge Filipe. É, mas mais e agora uma vez, a Farinha vê amarelo, pois, e é a tal dualidade de critérios. Dualidade de critérios. Claro. Devia ter visto André Almeida ali há pouco, não viu. Vi agora a Farinha, mas de facto... Este amarelo estou... é justo para a Farinha, sim, mas é, há pouco há André Almeida escapou ao cartão. É, claramente. De facto, o Aves continua a ser a equipa mais perigosa no jogo. As estatísticas, por vezes, dão uma visão do jogo diferente daquela que realmente o jogo tem. E isto, digo isto porquê? Porque o Benfica tem dominado, tem tido mais posse de bola, tem tido mais ataques, tem tido mais domínio territorial, mas a verdade é que as aproximações ao último terço e as finalizações são muito mais perigosas por parte do Desportivo das Aves do que do Benfica, que nesta segunda parte fez dois remates e um deles quadrado com a baliza que resultou em gol. Pontapé livre para o Benfica, a bola vai ser bombeada para a área do Aves, está a tirar o cruzamento, tira Jorge Filipe e depois vai completar o Rodrigo, sai bem a jogar sobre o Zivkovic, adianta, passa por na Jetson, fecha a porta Jetson, muito bem na cobertura da bola, conseguiu dar para Zivkovic, ataca com perigo o Sérvio, linha de fundo, cabeça levantada, passa atrasado, Jonas no domínio, remate de Ruan Dias contra a muralha, vence e insiste o Benfica, André Almeida, cruzamento tirado, vai cortar o Aves, insiste o Ruan Dias, dá a bola para na Tata Sálvio, encosta a linha para André Almeida, havia a desmarcação de Salve, o passe era bom, mas aparece o corte do Aves, bola fora, pedia arremesso o Aves, mas o árbitro assistente diz que passe de bola é para o Benfica. André Almeida à direita para fazer o arremesso. Estamos a minuto e meio dos 90. Mais um lançamento para o Benfica. É a Lunia fazer o corte. De novo bola fora e vai entrar Alfa Semedo. Vai fechar a porta, Rui Vitória. Provavelmente não vai alterar muito, vai a deixar de jogar em 1-2 no meio campo para jogar em 2-1. Vamos a ver, provavelmente Jetson, que já tem amarelo, poderá ser o sacrificado, mas não me admira, também tem que seja Pizzi, um ou outro vão deixar o terreno de jogo. Pizzi é um jogador mais ofensivo que Jetson, vamos a ver se porventura fica com um meio campo ultra defensivo com três homens que defendem melhor, se ficar Feiza, Jetson e Alfa Semedo, ou se deixa no vértice mais adiantado alguém com uma qualidade de jogo, de qualidade de passe em segunda fase de construção, bom, como é Pizzi. Bom passe desfilar para Sábio, lá direito, grande corta de Vitor Costa, pode aproveitar o Aves para correr rápido para o contra-ataque, passe de Vitor Costa, deu nas orelhas da bola, esta vai sair para a lateral, bem protegida por André Almeida, arremesso para o Benfica, lá direito André Almeida vai executar, João Félix agora vem para o banco, esteve em exercícios de aquecimento, não vai entrar no jogo, aplaudido pelos adeptos da equipa encarnada, o vice-campeão nacional Jonas no peito, deixa para André Almeida, despacha de qualquer maneira, um balão para a frente, para as alturas, vai correr Sálvio, chega também primeiro o Vitor Costa, de cabeça com tranquilidade atrasa para Bernardo e já lançou para Carlos Ponque, levantada a placa indicativa do tempo de compensação, 4 minutos é o que falta jogar aqui na Vila das Aves, este resultado puro o Benfica para a Final Four, o passe de Ibner Rodrigo, de Ibner pé esquerdo, é para a cabeça de um adversário, agradece Sálvio, deixou curtinho para Pizzi, Pizzi para André Almeida, o Benfica agora vai gerir a posse de bola, bola para Ruben Dias, Dias para André Almeida, o Aves não pressiona alto, André Almeida vai dar a bola para Sálvio, passou, tirou-se para o chão, a bola vai sair ao lançamento para a equipa do Aves, tentou claramente Sálvio cavar a falta, mas foi muito evidente. Lançamento já efetuado, bola em Jorge Filipe, deixou para Falcão, já disponibilizou para Carlos Ponque, instantes finais da partida, o Aves se marcar um golo, vai jogar a Final Four em Braga, para já é o Benfica que tem esse passaporte quase carimbado, joga Derlei, já passou por Ruben Dias, ainda Derlei, bem jogado, mete a esquerda para Eluni, cruzamento de pé esquerdo, muito muito torto, bola para fora, pontapé de baliza para Sevilla. Última alteração na partida, a entrada de Alfa Semedo. a saída do transmontano Pizzi. Há pouco o Lípio Eloni a não conseguir o melhor cruzamento após a jogada do lado esquerdo do ataque. A bola acaba por se perder pela linha de cabeceira. Agora sim, a saída de Pizzi e a entrada de Alfa Smith. Rui Vitória, Vitor Martins não quer perder o comboio da Final Four e lança o Alfa. Claro. não pode perder nestes minutos finais. O Aves continua melhor, apesar do Benfica continuar a tentar fazer a circulação e manter a posse, nem sempre a tem feito de forma eficaz, e de facto o Aves agora num futebol mais pragmático, ou seja, com processos muito simples, não adornando muito o seu jogo ofensivo, mas colocando a bola rapidamente no último terço em busca de chegar ao golo que lhe possa dar esse passaporte para a Final Four a ser disputada em Braga no final de janeiro. Minuto e meio dos 4 de compensação estão gastos. O Aves está no ataque. Derlei domina sobre Alfa Semedo, pisa a bola. Derlei, ainda Derlei tem já dois adversários a fazer a marcação, consegue soltar-se. Derlei não faz o passo a ninguém, passa por Abnazivkovic, falta, assinala ao árbitro, mas não deveria ter assinalado, Fábio Veríssimo, porque Derlei já tinha seguido com a bola, o lance prosseguia e claramente a beneficiar o infrator, o juiz internacional de Leiria. Ficou muito irritado o atacante brasileiro do Desportivo das Aves. E com razão, porque quando se viu livre do jogador do Benfica foi quando Fábio Veríssimo marcou a falta. Bola vai ser bombeada para as medições da área do Benfica. Nildo Petralina vai bater pé esquerdo, a bola sobrevoar o meio-campo adversário. Jorge Filipe começa a ganhar e o Arthur assinala uma falta de Jorge Filipe sobre Jonas. Experiência de Jonas, sorrisos no banco do Aves. Fábio Veríssimo foi na conversa, livre para o Benfica. Minuto e meio para o final da partida aqui nas Aves. Joga-se para a terceira jornada do Grupo A da Taça da Liga. Alves e Benfica discutem uma passagem à Final Four da competição. A jogar de 22 a 26 de janeiro no Municipal de Braga. A equipa do Braga já se apurou esta tarde. Svilar bate o pontapé de baliza, mas diretamente para fora. Há lançamento para o Desportivo das Aves, é à esquerda. Aves tem um minuto para desfazer o empate. Corta Jetson, bola fora, ganha metros a equipa de José Mota. Já está praticamente nas imediações da área, avance. Aliás, da área do Benfica. Vítor Costa para fazer o arremesso. Demora uma eternidade. Agora sim, lançou para quem? Para Nildo. Nildo para Farinha. Tenta passar para o meio 2. Dá para Vítor Costa. Bate o cruzamento contra o André Almeida. Lançamento para o Alves. Vai lançar comprido. Mama Baldé. É uma das figuras do encontro, sem dúvida nenhuma. Baldé toma muito balanço. Meio minuto para o final. Aí está Baldé. Pode ser a última jogada de ataque do Alves. Baldé lança. Comprido. Bola na área. Aparece o corte de André Almeida. De novo bola para fora, mais um lançamento para a formação do Desportivo das Aves. Vítor Costa a lançar para Nildo. Nildo vai combinar bem com Falcão. Nildo, cruzamento, bola na área, tira o Jardel. E depois Nildo vai para relvado. O artista que não houve falta de Alfa Semedo. Segue o jogo, Sálvio consegue dar a bola para Jonas. Benfica contra-ataque, 2 para 2. Jonas com Jetson no apoio, ainda Jonas a conduzir. Pode rematar, picou, Sálvio, entrou Bernardo na defesa. Ainda mexe com Jetson no interior da área. Vem agora para o exterior, protege o Arto, olha para o relógio e já está. Não dá para mais, apita. Termina a partida nas Aves. 1 para o Desportivo das Aves, 1 para o Benfica. Era o ponto que a equipa de Rui Vitória precisava para garantir essa passagem à Final Four da Taça da Liga. Cumpre com serviços mínimos o Benfica nas Aves, mas o essencial está alcançado, que é o primeiro lugar deste Grupo A e o apuramento para essa festa do futebol que é a Final Four da Taça da Liga. Imagens finais com os jogadores no relvado. Repórter da Antena 1, Paulo Vidal. Com a imagem de desilusão estampada no rosto dos jogadores do Desportivo das Aves, que sonharam esta noite com essa presença inédita na Final Four da Taça da Liga. Desportivo das Aves, que é o atual detentor da Taça de Portugal, tinha também esse sonho de chegar à Final A4 em Braga. Esteve perto, adiantou-se primeiro no marcador, mas o Benfica chega ao empate, resultado que lhe permite então carimbar a passagem para a Final Four. Cumprimentam-se nesta altura no relvado os jogadores, naturalmente mais sorridentes os elementos da equipa do Benfica, agora com a equipa do Desportivo Desportivo das Aves, a agradecer o apoio dos adeptos nesta noite fria aqui no concelho de Santo Tirso. De facto, uma noite gelada, direi, nesta tardia partida que começou às 9:15 e termina para lá das 11 da noite. Deixa-me interromper de Vila do Conde, porque terminou também já este Rio Ave 1, Passos de Ferreira 1, um jogo apenas para cumprir calendário, um resultado que se ajusta àquilo que se passou ao longo dos 90 minutos de jogo. O Rio Ave não consegue vencer neste grupo A da Taça da Liga, fica em quarto lugar. O Passos de Ferreira manteve, também não venceu, dois empates nestes três jogos e fica no terceiro lugar do Grupo A. Obrigado, Pedro. Pedro Ferreira acompanhou este encontro entre Rio Ave e Passos de Ferreira. Já nenhuma das equipas podia qualificar, mas claro, a Antena 1 lá esteve para lhe contar aquilo que se passou, as incidências desta partida. O mesmo vai acontecer noutras em que poderá não haver já nada por decidir. Voltamos para a Vila das Aves, sendo que a qualquer momento posso ter Carlos Rui Abreu, Vítor Martins, Paulo Vidal que vos interromper para escutarmos os primeiros protagonistas, mas por aquilo que vejo ainda há jogadores no relvado. É, e há muitos protestos também dos homens do Desportivo das Aves. Uma longa conversa de José Mota, também de José Vieira, o responsável do futebol do Desportivo das Aves, junto da equipa de arbitragem. Algumas decisões o menos polémicas de Fábio Veríssimo. Há também o penalti que o João Gomes Dias descortinou, que as imagens televisivas mostram na primeira parte sobre André Almeida, mas nesta parte final os homens do Aves, também com o calor do jogo, com essa possibilidade de chegarem à Final Four, foram contestando muito algumas decisões de Fábio Veríssimo, mas parece-me que sem grande influência depois naquilo que foi o resultado final e o sumo do jogo, que é a passagem do Benfica para essa Final Four da Taça da Liga. Agora que toda a gente já recolheu aos balneários, é isso, Paulo, estás aí perto? Sim, apenas Rodrigo e Seferovic estão aqui para o flash à Sport TV. Não há mais ninguém no relvado, toda a gente recolheu aos balneários. Está terminada a partida, caiu o pano sobre este grupo A. O Benfica segue para a Final 4. Certamente que o João Gomes Dias terá agora a possibilidade de projetar essas declarações à Sport TV, quer de Rodrigo, lateral direito do Desportivo das Aves, quer de Seferovic, o suíço, que foi decisivo, foi ele quem marcou o gol do empate e que permite ao Benfica carimbar esse acesso à Final Four da Taça da Liga, juntando-se ao Sporting de Braga. Vamos então escutar os dois protagonistas, já aqui denominados pelo Paulo Vidal. Vamos começar por Aris Seferovic. I think the game was difficult for both of us. Foi difícil para ambas as equipas. They good. Eles play, jogaram bem. Our game, but not so good. Nós jogámos o nosso jogo, mas não assim tão bem. Round, and, yeah, mas o mais importante é termos passado a ronda e estamos felizes. Porque é que foi tão difícil para o Benfica? Porque a equipa dependia apenas do empate. Nós queríamos ganhar, apesar do empate servir para nós. Mas conseguimos passar e agora temos que trabalhar e temos que jogar melhor daquilo que fizemos. Quão importante é estar nesta final a 4? É importante, nós queremos ganhar esta competição. Nós lutamos por todos os jogos e nós queremos ganhar todos os jogos em que participamos. The moment you score this decisive goal, you need to be marcou um gol decisivo. Yeah, I think with this field it don't was easy because when you pass a ball não foi fácil. It's not so good, but o passe não foi assim tão bom, pelo menos no meu domínio, mas depois acabei por conseguir marcar e ajudar a equipa. And then we are one round more, and that's the most important. E agora estamos na próxima ronda, que é o mais importante. As palavras de Aris Seferovic, fez o 7º gol na temporada, gol importantíssimo porque coloca o Benfica nessa Final Four. Benfica que esteve em desvantagem e uma desvantagem que deixava a equipa de Rui Vitória fora dessa Final Four. Recordo que o Benfica é a equipa com mais taças da Liga conquistadas, mas o ano passado, por exemplo, não esteve neste formato final na cidade de Braga. Aliás, vamos ter duas equipas que não estiveram lá o ano passado e já garantiram a qualificação, precisamente o Sporting Clube Braga e o Benfica. Sendo que o Benfica já sabe que joga dia 22 de janeiro às 7:45 da tarde. O Sporting Braga joga 23 de janeiro também às 7:45 da tarde. Esperam ainda por adversários. Agora Rodrigo, jogador da equipa do Desportivo das Aves. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que todos que viram o jogo, pessoas sérias, vão ver que nós poderíamos ter saído com a vitória aqui hoje, pelas ocasiões que criamos, mas com a eficácia não fizemos. O Benfica foi mais feliz, teve a oportunidade, marcou o gol. O sentimento de frustração fica pelo grande jogo que fizemos, mas acima de tudo, é uma boa resposta que demos ao jogo do Belenenses, né? Mostramos que a nossa equipe é essa equipe, não aquela que perdeu lá em Belém. E a gente agradece os adeptos. Quem é que sente que hoje permitiu ao Aves conseguir criar tantos lances de perigo junto da baliza do Sevilla? Acho que acima de tudo a consideração, o empenho de toda a equipe, né? Todos estavam bem concentrados e focados que poderíamos vencer o Benfica, né? Com toda a sua capacidade, mas não era impossível. E foi isso que fizemos, acreditamos, colocamos nosso trabalho que treinamos durante a semana em prática e quase deu certo, né? Infelizmente não deu. O objetivo cai por terra, mas é importante para vocês, acredito, transpor agora o que fizeram esta noite para o mais importante, que é o campeonato. Sim, com certeza. O nosso objetivo é a permanência, né? Ninguém esconde isso. A Taça da Liga foi brindamos os adeptos com ela, quase passamos, estivemos discutindo até o fim a passagem. Mas o importante é o campeonato, e se a gente transpor esse espírito de equipe nos jogos, a gente vai conseguir sair dessa situação. Sente que hoje há aqui uma resposta importante nisso, que é a forma como a equipa tem que se agarrar à vida no campeonato. A forma como hoje se exibiram aqui é também uma prova para vocês mesmos que são capazes. Sim, o Mister sempre fala, né, que nós somos uma boa equipe e que quando a gente trabalha mesmo em conjunto é difícil nos bater. E hoje foi mais uma prova disso, não é? E se a gente transpor isso para os jogos e a gente consegue muitas vitórias dessa maneira, é o nosso caminho para vencer os jogos. Muito obrigado. As palavras também de Rodrigo, lateral da equipa do Desportivo das Aves. Mais à frente, obviamente, também teremos a oportunidade de escutar os dois treinadores. Quando isso acontecer, obviamente, que vou interromper o Vítor e também o Carlos Rui Abreu, mas parece-me que já a oportunidade de escutar também no relevado. Exato, José Mota, não tinha a certeza que seria aqui, podia ser no túnel de acesso aos balneários, mas temos já a oportunidade de escutar o primeiro treinador, José Mota, a analisar este empate, mas que sabe a derrota para a equipa do Desportivo das Aves, uma vez, claro, que a equipa fica pelo caminho. Eu penso que no cômputo geral fomos melhores em tudo. É claro que este resultado não é o resultado que nos permite passar, portanto, para a final fora, mas é verdade que fomos em todos os aspectos melhor que o Benfica. Portanto, isso eu não tenho dúvidas. E se calhar a termos eficácia, poderíamos ter feito aqui um resultado que nos desse uma tranquilidade muito grande para encararmos exatamente isso, porque na primeira parte tivemos 3 oportunidades e na segunda tivemos mais 4. Portanto, com o Benfica termos essas mesmas oportunidades, sabemos o quanto é difícil. Portanto, tenho que dizer que realmente os meus jogadores, a minha equipa esteve a um nível muito, muito bom, muitas vezes por cima, como disse, do Benfica, em todos os aspectos, mesmo em termos da posse de bola. Penso que em muitas situações dominámos dentro do seu meio campo. Portanto, as oportunidades surgiram, fizemos um jogo muito positivo, queríamos vencer, porque esse era o nosso grande objetivo, era conseguirmos a vitória. Não conseguimos, paciência, mas acho que estamos de parabéns por tudo o que os jogadores fizeram, por esta massa associativa que nos apoiou incondicionalmente, e portanto acho que neste jogo haver um vencedor era sem dúvida o Desportivo das Aves. Na altura em que o Benfica empata, estava a preparar-se para mexer na equipa. Sente que esse de facto é uma pedra forte que atinge a equipa do Aves, não ter conseguido mexer antes desse momento que é o gol do empate? Não é uma questão de mexer, porque a equipa estava muitíssimo bem. Portanto, nós sabemos perfeitamente que qualquer oportunidade que o Benfica cria acaba por ter uma grande eficácia. Foi o que aconteceu, tem jogadores que estão lá e que são pagos a peso de ouro exatamente para terem essa mesma eficácia. Nós, portanto, tivemos as nossas melhores oportunidades de jogo, portanto foram claramente o Desportivo das Aves. Poderíamos estar tranquilos no jogo, mas é verdade que o resultado de 1-0 a nosso favor é sempre uma incógnita perante uma equipa como o Benfica, que depois, mesmo com as suas instituições que, claro que dão mais qualidade ao jogo e criou-nos, possamos dizer, mais alguma dificuldade, nomeadamente aqui em termos do nosso defensivamente, mas acho que mesmo assim conseguimos ser sempre melhores e tivemos as melhores oportunidades. Portanto, o que eu digo é que acho que haver um vencedor neste jogo seria o Desportivo das Aves, por tudo o que fez, pelas oportunidades. Foi um jogo muitíssimo bom para a nossa parte e por parte do Benfica. Quem ganhou foi este público e nós tudo fizemos para chegarmos à final de fora, que era o nosso objetivo. É importante transpor o que a equipa fez esta noite para o campeonato? É Importante que eles saibam exatamente de que são capazes. Portanto, nós temos que ter esta capacidade hoje demonstrada e demonstrada em vários jogos. Temos de dar continuidade não só à qualidade, mas também melhorar em alguns aspectos. Um dos aspectos que temos que melhorar efetivamente é na eficácia, mas isso são todas as equipas, portanto, a dimensão do Desportivo das Aves. Mas de qualquer das formas, aquilo que nós fizemos está aí, portanto, em todos os aspectos, temos táticos, técnicos e portanto, acho que estivemos muitíssimo bem e merecíamos ter vencido. Muito obrigado, José Mota. José Mota, claramente, e reforçando várias vezes essa nota, a considerar o resultado injusto, que o Desportivo das Aves foi melhor em toda a linha em relação ao Benfica. Aliás, o próprio Rodrigo, o jogador do Desportivo das Aves, também já tinha dito isso nesta zona de entrevistas rápidas da Sport TV, dizendo que quem é sério fará uma análise que vai ao encontro de um Aves dominador e que merecia outro resultado. Vamos ver o que diz o Rui Vitória, sendo que, recordamos, Seferovic disse que o Benfica não jogou bem. Vamos ver o que é que diz Rui Vitória depois deste empate. Sim, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Nós atingimos o objetivo, que era esse, que era o nosso propósito, que era estar na Final Four, voltar a lá estar. Mas sabíamos que ia ser um jogo complicado, porque temos vindo com uma densidade de jogos muito grande, muitos jogos em cima uns dos outros. Tivemos depois a pausa natalícia, quer queiramos, quer não, há sempre alguma descompressão, e tínhamos dois resultados que nos interessava. É evidente que queríamos vencer, mas defrontámos também uma equipa que se bateu bem, que estava habituado também já, de certa forma, a lutar por estes mini torneios. Mas ganhámos a fase de apuramento e ficámos no primeiro lugar. Vamos agora disputar essa Final Four a meio de janeiro, mais dois jogos que teremos em cima, mais um pelo menos teremos em cima, e ganhámos essa oportunidade, afirma tudo. O facto de haver dois resultados que interessavam ao Benfica, sendo uma vantagem à partida, sente que durante o jogo, em determinados momentos, pode ter sido uma desvantagem pela forma como os jogadores, se calhar, sentiram que o empate também servia? Sim, sinto isso. Por mais que nós possamos dizer o contrário, mas é natural que, havendo esses dois resultados e depois desta série que nós temos vindo a fazer, depois também, como eu disse, desta pausa, acabámos por treinar ontem muito pouco, quase no regresso deste intervalo de Natal, de um dia praticamente para os jogadores estarem com a família, depois foi viajar, e portanto sinto isso. Estou convencido que, se houvesse de facto essa necessidade premente de vencer, se calhar teríamos uma abordagem ligeiramente diferente, e até os jogadores mentalmente seria diferente. Mas pronto, aqui atingimos o objetivo que queríamos, estamos nas quatro frentes e vamos continuar elas. Sendo o Benfica a equipa com o maior palmarés nesta competição da Taça da Liga, era importante regressar a estes palcos à Final Four, um objetivo que no ano passado o Benfica não atingiu? Nós temos sempre esses objetivos, e em todas as competições em que entramos é fazer sempre o melhor possível e tentar vencer, e é o que queremos também nesta competição. Acho que a competição em si não está muito bem desenhada no ponto de vista daquilo que são as competições, os momentos em que estamos a competir, porque na realidade isto torna-nos para nós um acréscimo de jogos muito elevado, mas nós vamos à Final Four com esse objetivo e portanto vamos disputar o primeiro jogo e depois querer ganhar esta competição. Por mais que possamos dizer que é uma competição que às vezes se pode deixar de certa forma um bocadinho mais de lado, entramos nela e entramos para vencer. Foi o último jogo do ano civil 2018. Que desejos é que deixa para 2019 para o Benfica? Desejo para todos muita saúde e um ano 2019 como desejam. Para os benfiquistas, naturalmente, que começar a vencer, entrar neste novo ano com vitórias e alcançar os objetivos que nós pretendemos. E, acima de tudo, que estejamos cada vez mais unidos, que é fundamental para chegarmos ao objetivo que queremos. Muito obrigado, Rui Vitória, técnico. As palavras também de Rui Vitória, não escondendo que o facto da equipa poder jogar para o empate também interferiu com a exibição da equipa, deixando também no ar, e tantas vezes temos escutado isto dos treinadores, seja das equipas chamadas grandes, seja das outras, que também são grandes, obviamente, mas o ouvinte percebe aqui a distinção que eu estou a fazer, até porque Benfica, Porto, Sporting e Braga jogam dois jogos em casa e um fora. Enfim, este calendário que prejudica à partida as equipas mais frágeis, mas mesmo aquelas que teoricamente têm um calendário mais acessível também se queixam. Enfim, é uma conversa recorrente. O que é certo é que esta Taça da Liga, ano após ano, acaba por ter muitas e muitas críticas. Acredito que a tal Final Four será diferente, como já foi o ano passado. Vítor Martins, Carlos Gabriel, temos sensivelmente pela frente 15 minutos para analisarmos aquilo que aconteceu na partida e, claro, também aquilo que disseram os protagonistas. aqui pode ser preso por ter cão e preso por não ter, não é? Porque se joga muito, há uma carga. Se joga pouco, os jogadores querem jogar mais, porque se treinam muito, não é? Acaba por haver aqui, tudo bem que o calendário poderia ser desenhado de uma outra forma, há alguns reajustes, mas a competição em si, Vítor, é positiva para o espetáculo, claro, para receitas, para tudo. Até porque a intenção desta competição é dar a oportunidade a jogadores mais jovens, que é um dos critérios de desempate, para jogar. E de facto isso na maior parte das vezes não acontece, porque as equipas candidatas a conquistar esta liga, e o João Gomes Dias abordou aí uma questão importante, muito embora também seja premiado o mérito por ficarem nos quatro primeiros lugares da liga, é uma forma de espremiar e de terem esse calendário mais facilitado, mas de facto... Até porque por norma são essas que depois participam também das competições europeias. Exatamente. É? Portanto, o calendário fosse qual fosse, haveria sempre críticas, nunca seria do agrado total. É verdade que as equipas acabam por ser sobrecarregadas nesta fase, sobretudo porque é o intervalo das competições europeias, e aí há que também proteger um bocadinho as equipas portuguesas daquilo que fazem por essa Europa fora, e penso que a Liga tem esse cuidado de proteger. Mas, acima de tudo, naquilo que eu queria pegar nas palavras de um técnico e do outro, não concordando nem com o outro na sua totalidade, porque não acho que o Aves tenha sido também assim superior em toda a linha. Foi de facto no que diz respeito às oportunidades, falávamos aqui há pouco em off, a eficácia faz parte, e aí não foi mais eficaz que o Benfica. Aliás, tendo em conta as oportunidades que o Benfica teve e a que o Desportivo das Aves teve, o Benfica foi muito mais eficaz, porque eu tenho aqui no meu papel duas oportunidades soberanas para o Benfica, um golo, portanto 50% de eficácia. Tenho 8 oportunidades soberanas para o Desportivo das Aves, apenas um golo, portanto não foi tão eficaz. Agora, olhando para aquilo que foi o jogo e também pegando naquilo que não concordo com o Rui Vitória, é que eu não acredito que os jogadores, só porque serve para o empate, tenham que entrar quase com um marasmo de ideias, porque o empate é suficiente. Equipas da grandeza do Benfica não podem de maneira alguma entrar em qualquer jogo que seja, porque os adeptos, os sócios, os simpatizantes não perdoam ao Benfica que não entre para qualquer jogo para vencer, e independentemente de o empate lhes servir, pode acontecer aquilo que já aconteceu em outras épocas e acabar por ficar fora das competições, e hoje isso esteve perto de acontecer. A verdade é essa, é que se olharmos para aquilo que foi o jogo, é um facto que o Benfica globalmente teve mais ataques, teve mais posse de bola, teve mais domínio territorial, mas não teve melhores situações de golo. O que é certo é que o Benfica nunca esteve confortável no jogo, nunca o controlou, apesar de ter essa posse não fez com que controlasse o Aves longe da baliza de Sevilar. Bem pelo contrário, nesta segunda parte, 49 golo, 58, 63, 68, 80 e 81 oportunidades soberanas para o Desportivo das Aves fazer golo, e não fez, por ineficácia, por inoperância ofensiva, mas creio que no global, apesar do Benfica ser melhor, quem interpretou melhor o jogo penso que foi a equipa de José Mota, e aí claramente tenho que dar os parabéns à equipa de José Mota pela forma como encarou o primeiro quarto de hora, pela forma como conseguiu se calhar surpreender um bocadinho o Benfica pela postura, pela agressividade, pela intensidade que imprimiu nos primeiros minutos, até pela velocidade que incutia sobre o corredor direito conforme atacava, que depois foi perdendo, é verdade, porque o Benfica também tem as suas qualidades e acabou por depois ser uma equipa mais agressiva, por acordar depois desse quarto de hora. Teve ali 20 minutos de facto em que superiorizou-se a equipa do Desportivo das Aves, mas isso não fez com que chegasse ao final da primeira parte com melhores oportunidades, e nós dissemos ao intervalo que de facto, apesar desse domínio de 20 minutos da equipa do Benfica, depois de um equilíbrio nos últimos 10 e os primeiros 15 minutos pertencentes ao Desportivo das Aves, o que é verdade é que até no melhor período do Benfica foi o Aves que teve a melhor situação para marcar, e o Benfica acabou só por ter uma boa oportunidade ao minuto 43 num cruzamento atrasado de Pizzi, que Yuri acaba por cabecear um pouco à figura do guarda-redes do Aves. A segunda parte começou quase praticamente com o golo do Desportivo das Aves, inclusive nesses primeiros 4 minutos que antecederam o golo parecia que o Benfica queria assumir a partida, acabou por o Aves fazer o golo, abanou um bocadinho a equipa de Rui Vitória, foi preciso recorrer a Jonas para entrar em campo, foi preciso alterar uma estrutura que o Rui Vitória nos últimos jogos só em situações de desespero acaba por fazê-la, porque vai dando privilégio ao seu 4-3-3, mais ofensivo ou menos ofensivo, mas ao 4-3-3, alterou a estrutura. Em abono da verdade continua a ter domínio do jogo, mas continua a não ter situações de perigo. Até acho que o Benfica ofensivamente, depois da alteração, não fluía tanto o seu jogo ofensivo, quer Pizzi na direita, quer Zivkovic na esquerda, que depois acabou por fazer o cruzamento para o golo de Seferovic, acabavam por não dar tanta qualidade ofensiva ao jogo do Benfica, e o jogo do Benfica ofensivo era mais atabalhoado. Uma palavra para Feiza, que esteve muito bem no jogo, acabou por muitas das vezes tapar as deficiências quer de Pizzi quer de Jetson no seu processo defensivo. Ruben Dias também não teve um dia feliz, aliás é claramente culpado no golo, quer na sua génese, no início da jogada. Viu a cara feia do Rui Vitória. Rui Vitória ficou, Carlos Rui Abreu, vários minutos a olhar para Ruben Dias e a abanar com a cabeça, quase que questionar como é que é possível, depois de errares o passe, nem sequer teres te reposicionado em condições e tapares a possibilidade de Mama Valdé fazer o golo. Mas o que é certo é que o Benfica responde com esse golo, podia crescer na altura, falámos disso, não cresceu, bem pelo contrário, baixou outra vez a intensidade, baixou o ritmo do jogo e com isso cresceu claramente a equipa de José Mota, que foi fazendo as substituições que lhe competia no sentido de acrescentar. Não é feliz na última substituição, porque Elauni não entrou bem, no entanto a intenção é boa. Agora, a resposta do jogador é que não foi aquela que José Mota pretendia. E de facto, a partir do momento que saiu o Vítor Gomes, embora tivesse mais chegadas à baliza de Sevilar, não criou mais qualquer perigo para a baliza do jovem guarda-redes belga do Benfica, porque a última, como referi, foi ao minuto 81, quando Falcão esteve muito perto de marcar na sequência de um canto. Mas de facto foi um Benfica a jogar, tu há pouco disseste, com os serviços mínimos, e bem, conseguiu o empate, conseguiu a passagem, foi o mais importante, acabou por quebrar algo que eu acho que seria importante para o Benfica dar continuidade, que é uma sequência de 7 resultados positivos, muito embora este resultado considere-se positivo, porque dá... É um empate com sabor a vitória, exatamente, porque mas foi é um empate, o objetivo. Mas é um empate, claro. É de facto um empate, não é mais uma vitória, não dá sequência a esses bons resultados, não a boas exibições, atenção, são coisas diferentes. O Benfica, nesses 7 resultados, com exceção... Até porque com este jogo, para todas as competições, é o quarto jogo consecutivo do Benfica fora de portas, onde só marca um golo. Um golo, exatamente. Tinha 3 vitórias por 1-0 e agora empata a 1. Aliás, o Benfica teve 6 jogos antes do Sporting de Braga, consegue 6 golos e num jogo só consegue os mesmos golos. E hoje volta a só conseguir um golo, mas mais grave do que isso é não criar situações para golo. É que hoje não criou situações para golo, com exceção dessa, aos 4 e aos 19, uma situação que podia surgir golo, e agora ao cair do pano, mas já com a equipa do Desportivo das Aves completamente desposicionada, em que Jonas assiste Sálvio para golo, mas de facto o Benfica não criou muitas situações. E as mudanças não explicam, porque apenas excetuámos o guarda-redes, Vlaco Dimas não jogou, jogou Sevilar, apenas mudou Seferovic e Jonas, mudou duas peças. E Yuri Ribeiro por Grimaldo. Não jogou o Grimaldo, não jogou o Jonas. Sobretudo aí. Entrar e jogou Seferovic. Sobretudo aí na lateral esquerda, é evidente que o Grimaldo ofensivamente cria muitos desequilíbrios sobre o seu corredor, seja com o Zivkovic, com o Pizzi ou com o Servi. É de facto um jogador que ofensivamente cria muitos desequilíbrios na equipa contrária. E depois na bola parada também é um jogador que pode decidir. Mas de facto, é como tu dizes, não houve assim mudanças em que possamos como desculpar, por exemplo, um pouco. Sim, mas e mesmo assim não se justifica. Claro. Mesmo assim não se justifica a exibição conseguida em Montalegre. Mas de facto há aqui este resultado acaba por ser positivo porque passa, mas há preocupações, desde logo porque cometeram erros defensivos que normalmente não podem cometer com outro adversário de outro nível, e aí Rui Vitória terá que estar preocupado. Seferovic tocou na ferida, disse que não jogaram bem, não fizeram um grande jogo, e não fizeram na verdade. Mais uma vez repetiram uma exibição insuficiente, para não lhe chamar algo pior. Claro. E o Desportivo das Aves aproveitou, não foi de facto eficaz, porque se tivesse sido eficaz, porventura podíamos estar aqui a falar de um Benfica muito mais aguerrido na parte final, com substituições diferentes daquelas que executou, porque depois o Rui Vitória foi sempre no sentido de reequilibrar a equipa após marcar o golo. Notou-se perfeitamente que percebeu a determinada altura que o Desportivo das Aves estava a ganhar a luta no meio campo, mesmo quando esteve 2-2, porque o José Mota depois também alterou a estrutura e pôs em 4-2-4 com Falcão e Luís Farinha, e só Falcão como pivô defensivo, porque o Luís Farinha não é de todo um médio com características defensivas. Arriscou tudo que tinha que arriscar, e mesmo aí o Desportivo das Aves continuava a ganhar a luta do meio campo quando estavam 2-2, e continuou a ganhar. percebeu rapidamente, obviamente, que reequilibrou a equipa tirando Seferovic e colocando Sálvio, recuando Pizzi outra vez para o meio campo, e depois altera o meio campo, inverte o triângulo, portanto estava a jogar com o triângulo invertido, com um vértice recuado e dois adiantados, coloca dois vértices recuados, ou seja, o duplo pivô, e deixa na frente Jetson, que apesar de tudo é muito mais defensivo do que Pizzi, e portanto aquilo que eu dizia, se tirar Pizzi ainda vai ser mais defensivo, e de facto foi a tentativa de fechar todos os caminhos que davam acesso à baliza de Sevilar, porque se notava claramente que o Desportivo das Aves ia apostar tudo e o Benfica poderia eventualmente, como teve a oportunidade ao 90+4, de fazer um golo em contra-ataque sem tensiar a partida, mas foi uma equipa, volto a dizer, que nunca esteve confortável no jogo, desde o primeiro ao último minuto. Vamos às notas, melhor em campo deste Aves Benfica. Eu tenho aqui que ressalvar dois jogadores, porque gostei. Feiza no Benfica, claramente um jogador que acabou por tapar caminhos que outros abriram para a equipa do Desportivo das Aves poder chegar ao último terço, e Rodrigo foi o jogador que mais desequilibrou por parte do Desportivo das Aves. É verdade que Mama Baldé fez um grande jogo, mas Rodrigo acaba por se projetar bem no ataque, defender bem e acabou por desequilibrar muito e criar dinâmicas ofensivas muito interessantes por parte do Desportivo das Aves. E quem é que entrou em contramão neste jogo? Hamilton acelerou, não é o Luís Hamilton, é Hamilton, o jogador do Desportivo das Aves, acelerou muito, teve jogadas interessantes, mas acabou por desequilibrar a equipa defensivamente, e os desequilíbrios que criou ofensivo não foram objetivos. Acabou por estar num lance em que poderia perfeitamente ter colocado o Desportivo das Aves numa situação muito mais confortável, ou seja, a 6 minutos do intervalo colocar o Desportivo das Aves a vencer, deixando depois os 15 minutos para que o Benfica não tivesse tempo sequer de reagir ao golo. Foi individualista, foi no muito mais na segunda parte, percebeu José Mota e ao minuto 76 acabou por retirar Hamilton no jogo, porque percebeu que com o desgaste o jogador cada vez se amarrava mais à bola e acabava por passar o primeiro mas não passar o segundo, porque insistia no lance individual. E o futebol é um jogo coletivo, muito embora as individualidades possam vir a desequilibrar, mas o Hamilton nessa altura já não estava minimamente a desequilibrar. Já foste aflorando aqui um pouquinho também a leitura das alterações que foram feitas tanto por José Mota como por Rui Vitória. O que é que te pareceu a atitude dos treinadores neste jogo? Relativamente à primeira substituição do jogo, que foi a substituição de Sérvio por Jonas, disse-o na altura, parece-me bem a altura estrutural e a colocação de Jonas junto de Seferovic na frente de ataque, não me parece de todo bem que tivesse sido Sérvio a ser o sacrificado, porque em minha opinião até à altura estava a ser o melhor jogador do Benfica, estava a ser ele que estava a criar as principais dinâmicas. É verdade que na segunda parte o Benfica já não explorava tanto o corredor esquerdo e explorava sobretudo o corredor direito onde estava Zivkovic, mas ao colocar Zivkovic na esquerda e Pizzi na direita acaba por perder largura, porque Sérvio é capaz de dar esse padrão do lado esquerdo, ou seja, dá largura e profundidade. O Zivkovic nunca dá largura e profundidade, vai sempre pelo corredor central, e quem tem que dar largura é André Almeida. Para fazer essa substituição, se calhar Sálvio fazia muito mais sentido entrar até para a lateral direito, fazer uma dupla substituição e dar o corredor todo a Sálvio. Não foi esse o entendimento, até porque Sálvio vem, como sabemos, de uma lesão. Relativamente à questão da substituição em si, o pensamento no princípio está correta, os jogadores que acabou por substituir não me parece. Depois as outras duas do Benfica, claramente para reequilibrar a equipa, como falei há pouco, e aí boa leitura por parte de Rui Vitória. Relativamente às substituições produzidas por José Mota, foram sempre no sentido de acrescentar qualidade ofensiva. Desde logo, Ruben Oliveira desgastado, com naturalidade, coloca Luís Farinha para dar mais qualidade e veio trazê-la no segundo passo, no passo na segunda fase de construção, de facto, qualidade de passe a rasgar a defensiva da equipa contrária, acabou por surtir efeito. Depois, a segunda substituição, Hamilton por Petrolina, já aflorei aqui, já expliquei porque é que aconteceu, e Petrolina tem sido um dos jogadores, se não é titular, é o 12º jogador, é um jogador sempre a ter em conta por parte de José Mota. A terceira substituição, o pensamento está correto, alteração estrutural na equipa, passar a jogar em 4-2-4, de facto Eloni não correspondeu àquilo que perspectivava José Mota, acabou por se perder nessa substituição, não por culpa do treinador, mas por culpa da forma como o jogador não conseguiu ter um rendimento que José Mota lhe terá pedido. E na tua opinião, o que dizer do trabalho da equipa de arbitragem chefiada por Fábio Veríssimo? É evidente que aquela situação ao minuto 38 de um pontapé de pé penalti que André Almeida sofreu na área acaba por condicionar um bocadinho o jogo, ou seja, o Benfica poderia partir para a vantagem nesse pontapé de penalti, se o concretizasse, como é óbvio, e poderíamos estar aqui a falar de um caso mais grave, porque de certeza que o Benfica ia aflorar essa situação se não fosse na flash, provavelmente na conferência de imprensa, se porventura o Aves tivesse vencido o jogo. É um erro, claro, e que podia ter interferência no resultado, e teve interferência no resultado, podemos dizê-lo. Depois, no aspecto técnico, parece-me que, excetuando essa situação, Fábio Verício e seus pais Pedro Martins e Bruno Trindade estiveram bem, há de facto aquela dualidade de critérios. Ao minuto 76 não mostra o amarelo a André Almeida, que deveria ter mostrado, mostra na jogada seguinte a Luís Farinha, e numa situação quase idêntica, quase na mesma zona do terreno de jogo. De resto, não mostrou ao minuto 28 a Vítor Gomes, mostrou logo a seguida, nada a dizer, mas de facto há essas duas situações, o cartão amarelo que ficou por mostrar a André Almeida e o pontapé de penalti. Obrigado, Vítor. Bom ano. O último jogo de 2018 está comentado, está escopulizado. O Benfica vai avançar para a fase final da Taça da Liga, a Final Four, a jogar no próximo mês de janeiro em Braga. O Papa Taças da Liga tem 7 títulos. Sporting Braga, Vitória de Setúbal e Moreirense com cada um. O Benfica vai poder defender esse estatuto. Fica agora à espera de adversário, ou Porto, ou Chaves, ou Varzim, numa das meias finais, que já tem também outro participante assegurado. O Sporting de Braga fica à espera também do adversário que irá sair deste trio, ou Sporting, ou o Feirense, ou o Estoril. Amanhã e domingo ficará fechado o quadro desta Final Four da Taça da Liga. O Aves ainda teve a esperança de lá chegar, porque Baldé aos 49 minutos fez 1-0, mas Seferovic aos 70 fez o golo da formação do Benfica, e foi com este empate que a equipa da Luz conseguiu então acabar o Grupo A na liderança. Foi o primeiro gol sofrido pelo Aves nesta fase de grupos, mas era o gol que os avenses não poderiam ter sofrido, assim ficam pelo caminho. Despedidas da Vila das Aves, cuidados técnicos foram do Rui Coelho, a reportagem do Paulo Vidal, os comentários do Vítor Martins, o relato do Carlos Gabriel. Para todos, boa noite, bom fim de semana e um enorme 2019. Para vocês também, um grande abraço a toda a equipa da Antena 1 que esteve presente na Vila das Aves. Benfica empatou, carimbou a presença na Final Four. O Braga também já o havia conseguido durante a tarde. Venceu por 4-0 diante do Vitória de Setúbal no Estádio do Bonfim. Abel Ferreira, técnico do Braga, diz que jogar essa Final Four em casa não dá vantagem aos arsenalistas. Como digo, vamos pensar nos próximos jogos, vamos ter tempo de pensar na Final Four. Esse era um objetivo da época, era estar presente, porque de facto é a nossa casa agora. Não diria que temos vantagem, porque todas as equipas que foram apuradas querem o mesmo, são finais, e as finais a percentagem é dividida de igual forma por todas elas agora. Seguramente quando chegar esse jogo, quando chegar a meia final, iremos prepará-lo da mesma forma como fazemos em todos os jogos. Portanto, não diria que temos vantagem, agora diria é que de facto é um objetivo que queremos e que vamos lutar por ele quando chegar à altura. Do lado da equipa do Vitória de Setúbal, já não tinha qualquer chance de chegar à Final Four, ainda assim Lito Vidigal diz que foi interessante o que a equipa fez nesta competição. Nós não queremos cometer erros, ninguém quer cometer erros, mas isto faz parte de todos nós. É dessa forma que nós crescemos, e crescemos mais fortes. Acho que para aquilo que nós pretendíamos para este jogo, só o resultado é que é um pouco exagerado agora em termos de postura. Foi interessante aquilo que os meus jogadores, que menos têm sido menos utilizados, conseguiram fazer. Pena não termos mantido a primeira parte, foi mais equilibrada, pena não termos mantido esse equilíbrio na segunda parte. Lito Vidigal, depois da derrota do Vitória de Setúbal por 4-0 diante do Sporting Braga. Braga e Benfica qualificados para a Final Four da Taça da Liga. Benfica joga 22 de janeiro, Braga dia 23. Amanhã vamos ficar a saber o terceiro emblema que segue para essa Final Four: Marítimo, Estoril e Feirense Sporting. Dois jogos que começam às 7h45 da tarde. Estaremos no relato do Feirense Sporting e nas informações com o Marítimo Estoril. Emissão um pouco antes, coordenada pelo Pedro Ferreira. Da minha parte é tudo. Um ótimo fim de semana na companhia da sua rádio. quero um circo. 100 anos, 2 guerras mundiais, 1 século inteiro ao serviço do respeitável público. Nasceu! O Grande Circo Místico, a saga de uma família, num filme de Carlos Diegues. 100 anos, 2 guerras mundiais. Com participações especiais de Nuno Lopes e Albano Jerónimo. Estreia nos cinemas a 3 de janeiro. Um filme Antena 1. É o 8º disco de originais de um artista de olhos por revelar, mas de voz mais do que reconhecida. Vê um quarto. Pedro Abrunhosa lança o álbum Espiritual, um disco cheio de convidados de luxo que será conhecido com Edgar Canelas no próximo Vozes da Lusofonia. Ainda há tempo para mais um beijo. Pedro Abrunhosa na Antena 1. Domingo, depois das 9 da manhã. Antena 1. Tomar, Mação e Sardual, 87.9. Estamos a 16 minutos da meia-noite. Mundo, Portugal, notícias, canções, pessoas, vida, património, rádio. Antena 1. Já a seguir, o programa das confissões religiosas há em Portugal. A fé dos homens. Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito boa noite para si que sintonizou a Antena 1. O seu programa Eclésia de hoje traz-lhe a realidade de muitos venezuelanos que fugiram do seu país e que em Portugal encontraram um porto de abrigo. Este ano a campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, da Caritas Portuguesa, destina-se às vítimas dos incêndios de Viseu e ao apoio à Venezuela. Ouvimos sons típicos da Venezuela desta quadra natalícia. Aqui trazemos hoje o testemunho de um casal que em Portugal tem um segundo lar há uns meses, já tiveram um filho e vão sentindo-se integrados. Luisani e Angel Mais recordam aqui o Natal da infância, que sempre é preparado com muita antecedência pela Venezuela. O Natal era muito alegre. É uma festa que a gente faz com muita antecipação. Então, é muito contento todas as coisas que fazemos, que se a comida, que se a música. Já a princípios de novembro já se estão escutando as gaitas e todo mundo, vem dezembro, vamos a celebrar e um processo que já vai há muito. Nós gostamos muito das tradições do nosso país, pois fazemos lá. E é uma mistura de música, sempre a música nos ambientes. Há muita gente alegre. A gente gosta de beber vinho, de beber cervejas, de compartilhar comidas. Invita a seus vizinhos, às suas casas, a compartilhar com elas e pronto, comparto momentos muito, muito alegres. Memórias onde a música está presente, a partilha se faz e as comidas deixam saudade. Pode ser, sim. É o pernil de porco. Apanho um pernil de porco e ponho azeitonas, cebola, batatas, muitas coisas. Vai ao forno, uns minutos, e aquilo fica uma maravilha. casal está a integrar-se na comunidade de Bragança, onde têm residência e onde passaram o primeiro Natal em Portugal. Mas as tradições da Venezuela jamais se esquecem. Pois vamos tentar recobrar as tradições do nosso país em nossa casa. E depois compartilhar, vamos tentar invitar a gente conhecida à nossa casa, compartilhar connosco, com a nossa música, com a nossa comida, com as nossas tradições. Também temos que e queremos integrar-nos à sociedade e compartilhar também as tradições portuguesas. Mas em Natal há um espírito, esse espírito mesmo de Natal, que invade os corações dos venezuelanos. E há um espírito que trata-se de compartilhar com a gente, de perdonar o próximo, de estar bem com os vizinhos, com os familiares, com a gente tudo. Então a gente sempre está alegre, é um momento de esquecer as coisas más e aproveitar o bom que está a acontecer. O espírito do Natal delineado pela alegria e música, aqui visto pelo prisma da esperança cristã de quem partiu do seu país em busca de uma vida melhor e de mais segurança. Em Portugal sentem também as parecenças destes dois povos. Somos parecidos, acho que somos parecidos. Em princípio, parte da nossa cultura vem da cultura espanhola, não, portuguesa. Portuguesa, francesa, italiana. Tivemos uma altura que tínhamos muitos estrangeiros na Venezuela, pronto. E os portugueses também gostavam de morar na Venezuela. Naquela altura onde o país, pronto, estava muito bem e a economia estava a crescer, tivemos muitos portugueses. Graças aos portugueses, nós tivemos muitas padarias. Fazíamos muitos bons bolos, bons pães. E pronto, parte da gastronomia portuguesa levaram os portugueses para a Venezuela.